Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1071. Estamos no dia 25 de agosto de 2024 e hoje vai acontecer uma coisa inédita aqui em nossa cidade. Daqui uma hora e meia haverá uma implosão de um prédio de 6 andares aqui pertinho do nosso estúdio. Esperamos que não aconteça nada aqui no nosso estúdio, né? Nem caia a energia, caia a internet. Esperamos ter um belo de um programa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, opa! Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água, Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina, e também ao grupo musical Castelã. Então, hoje, como o Rui anunciou, nós temos aqui a nossa irmã Antônia Varotto e o nosso irmão Ari Rangel. Vamos desenvolver esse tema aí. Pedro de Alcântara era espírita? Com certeza será um programa muito instrutivo. E vocês façam suas perguntas, né? Suas curiosidades, coloquem aí suas informações nas nossas redes sociais. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos no programa de hoje. Vamos agradecendo aqui primeiramente ao pessoal que está conectado aqui com a gente, a Rádio Vivência Espírita, a Web Rádio Semente de Amor, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a São Francisco de Tobias Barreto e também a Web Rádio Semente de Amor lá de Campo Grande, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Vamos pedir aí o pessoal participar, hoje o programa vai ser especial. E já temos a nossa enquete. Você sabia que Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, teve contato com a doutrina espírita? Eu particularmente não sabia. Pierre, dá um bom dia aí. Olá, bom dia, queridos vivencianos. Um prazer estar aqui novamente, aprendendo mais um pouquinho sobre a técnica e sobre a cultura, a filosofia espírita, com dois grandes convidados hoje. Tenho profundo apreço e o tema de hoje é bem interessante. A gente tem muito para aprender sobre o Pedro de Alcântara. Por falar nisso, nós teremos hoje sorteio de dois livros, tá, gente? Aqui, ó. Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, ó. Vamos colocar aqui. E? A de Nena Gonçalves. E o outro é Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira. Também foi o Ari que trouxe para a gente sortear aqui. Então, quem quiser participar do sorteio, liga aqui, fala com o Tião para participar do sorteio. O telefone está aqui, cadê, Cris? Eu sempre não sei. Aqui, ó, o telefone 3921-3009. 3921-3009, gente. Liga para participar, mandem perguntas, sugestões, estamos abertos aqui. Um excelente domingo, programa a todos. Cali. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Antônio Maruco. Bom dia, Ari Rangel. Bom dia, Cris. Bom dia, Piero. Bom dia, Sebastião Maruco. Bom dia, família vivenciana. Bom diazinho nublado. Maravilhoso. Uma chuvinha gostosa. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores de Tiaguinho, com a psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 13, dedicação. Pessoas trabalhadoras estão sempre em ação. Procuram se devotar em cumprir a sua missão, mas isso só se consegue com muita dedicação. Queridos irmãos e irmãs, vamos nesta manhã abençoada elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade nesta manhã de conhecermos um pouco da nossa história espírita através de Pedro de Alcântara, nosso Dom Pedro II, que vem nos trazer os esclarecimentos de Antônio Varotto, Ari Rangel, e vamos envolvê-los com muito carinho a fim de que possam passar para nós tudo o que prepararam. Envolvidos nesse instante sublime, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, que nessa manhã abençoada tudo transcorra dentro da normalidade sobre segurança e proteção dessa espiritualidade tão maravilhosa que cuida de todos nós brasileiros, as quais, a fim de tornarmos-nos pátria do Evangelho e coração do mundo, o caminho é longo, difícil, mas pela perseverança de cada um, fazendo a conseguiremos atingir os objetivos traçados por nosso amado Mestre Jesus. Agradecidos, nós pedimos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Pedro de Alcântara e o Espiritismo. E nós estamos aqui com Antônia Varotto e Ari Rangel. Antônia Varotto é professora aposentada, voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso, palestrante e estudiosa da doutrina espírita. E o Ari Rangel é palestrante, professor de crianças especiais na cidade de Taubaté, morador em Tremembé. Bom dia, Antônia Varotto. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, é um prazer, gratidão à equipe aqui da Rádio Vivência Espírita, que me coloca para estudar, né? E se me coloca para estudar, é sinal que eu estou precisando aprender um pouquinho mais sobre, né, sobre o assunto. Então, bom dia a todos os ouvintes e bom dia à equipe daqui, que sempre me abraça com muito carinho. A quantidade de livros que a Antônia trouxe, se ela estudou todos eles, vou te contar. O programa de hoje será, vamos conhecer Dom Pedro das pontas do pé até o último fio do cabelo. Não, isso aqui é para dar de dica depois para o pessoal. Ari, muito bom dia. Você que vem lá da cidade de Tremembé, é morador em Tremembé, mas trabalha em Taubaté, né? Isso. É um trabalho muito especial, muito bonito, né? Bom dia, seu Rui. Bom dia, querida família vivenciana. É um prazer enorme estarmos aqui outra vez, a convite dos queridos amigos. E dizer que estar ao lado da professora Antônia Varotto é sempre um privilégio. E hoje vou estar aqui na condição mais de espectador, vendo-a ao vivo e a cores. Ela que é uma estudiosa, né, de muitas biografias, e a gente tem o privilégio de tê-la, né, seu Ruiz, de tê-la conosco sempre, como o senhor diz, uma estudiosa, assim, já pelo volume dos livros, já deu para perceber que ela pesquisou o tema com profundidade, né? Como boa pesquisadora que o é. Então, e nós, de alguma forma, vamos contar um pouco da experiência que nós tivemos do irmão Pedro na condição de espírito, né? Depois a gente vai contar algumas histórias que são bem peculiares desse espírito que faz parte dos grandes protetores espirituais do Brasil, né? Então vamos lá. Antônia, o que nós podemos falar inicialmente ao Pedro II? Porque, segundo a biografia dele aqui na internet, ele foi um garoto muito infeliz, só estudou, desde os 5 anos, ele só não brincava, né? Vivia estudando. Isso é verdade? Olha, a espiritualidade monta alguns elencos, né? Alguns grupos de espírito muito interessante. Eu quero começar por nós aqui. Por que será que dois professores de educação especial estão sentados lado a lado para falar de Dom Pedro? Né? Não, e aí a gente vê que essa criança, né? Que era muito... Três? É. Mas nós dois não, somos... Jorge de... também, professor. Não, nós dois somos de educação especial. É. E aí eu quero emendar com Dom Pedro, né? Porque todo mundo fala que ele era infeliz, que ele era abandonado, que ele era, né? Eu acho que ele era autista, viu, Ari? Tenho quase certeza, não tinha diagnóstico naquela época. Sim, possivelmente. Possivelmente pelo quadro que ele apresenta, né? E que os biógrafos colocam como sendo um coitadinho órfão, desamparado, que estudou muito e por isso que ele era extremamente quieto no lugar dele, falava o mínimo, se colocava muito bem, tinha foco de estudo, ele tinha muito foco, ele cismava com o assunto e aí ele virava doutor naquele assunto. Hiperfoco, né? Hiperfoco, exatamente, vários hiperfocos. E muitas habilidades, ele era de altas habilidades, né? Então a gente também vê uma criança com altas habilidades ali. E aí a gente começa a pegar essas biografias e questionar o que o biógrafo coloca como coitado, né? Mas ele era órfão. Gente, ele ficou órfão com um aninho de idade, ele não sentiu a orfandade. Vamos começar daí, né? Com um aninho, a mãe dele morre. A imperatriz, Leopoldina, morre quando ele tinha um aninho. E ele rapidamente continua sendo tratado pela aia, da dama, como ele chamava, né? A Mariana cuida dele, continua cuidando. O pai casa de novo, Dom Pedro I casa de novo com a Dona Amélia. A Dona Amélia chega no palácio com muita vontade de cuidar das crianças. Aliás, ela já chega fazendo algumas coisas muito interessantes, né? Ela chega no palácio... Primeiro, ela achou que o palácio estava muito bagunçado, e devia estar mesmo, né? Se a gente considerar Dom Pedro I, que era um bom vivant, se ele não se importava com a casa dele, imagina com o país. Então, tudo à volta do Dom Pedro I era meio bagunçado. E ela acha que tudo era muito bagunçado, inclusive, ela não se faz entender, porque ela chega falando francês. E aí ela já estipula que, a partir da chegada dela, a língua oficial neste país seria o francês, pelo menos dentro do palácio, né? E também decreta para o Dom Pedro I, após o matrimônio, aliás, a festa foi exageradamente festa de casamento, de matrimônio deles, né? Eles casaram por procuração, mas depois, quando ela chegou, teve uma grande comemoração. Foi uma gastança só. Teve circo, 3 dias de carro alegórico passeando, 3 dias no Rio de Janeiro... Trupes vindo da Europa para alegrar, toneladas de comida, enfim. E aí, acabou o matrimônio, ela falou para ele: eu vim disposta a cuidar dos seus filhos, mas só dos filhos da Leopoldina. Você entendeu o recado? Porque o Dom Pedro tinha vários outros filhos em tudo quanto era lugar. E Dom Pedro I, gente. E aí ela fala... Então ela começa a colocar a casa em ordem. Em ordem, né? E aí o que que acontece? Ela se encanta com aquela criança de um aninho órfã e ela pega no colo e ela cuida dele como se fosse filho dela mesmo, né? E ela sente muito quando tem que deixá-lo para trás. E aí, com um ano de idade, ele também é apresentado à língua francesa. Então, com 3 anos de idade, Dom Pedro já falava 3 idiomas. E aí a gente percebe a alta habilidade dele, né, nesse sentido. Então, esse era o Dom Pedro, que depois, com 5 anos de idade, Dom Pedro I vai embora, abdica, vai embora. Aliás, Dom Pedro I, gente, ele é uma outra curiosidade, né? A filha mais velha dele, a Maria, quando ele abdicou do trono de Portugal, que é o famoso dia do fico aqui no Brasil, ele fala, não, eu não vou para Portugal, não vou assumir o reinado lá, vou ficar no Brasil. E ele não foi, mas ele não queria perder o trono. E aí ele abdicando, a filha dele mais velha, já que Portugal permitia que as mulheres também pudessem ser rainhas, a filha dele mais velha é mandada para lá para assumir o lugar dele. Aí já é uma criança também. Então, ele já exportou o primeiro rei criança para a Europa, né? E quando ele sai daqui do Brasil e vai para lá exatamente ainda para cuidar desse trono, o Dom Pedro II, né, que depois se torna Dom Pedro II, aquela criança que deveria ocupar o lugar dele, o sucessor, tinha só 5 anos de idade. Então, ele pôs uma criança na Europa e deixou outra aqui no Brasil. Dom Pedro I, e ele mesmo foi passear, porque ele já tinha abdicado daqui e de Portugal. Ele foi lá para acertar a briga com o irmão dele, que era o Dom Miguel, que queria tomar o lugar da filha dele, e ficou por lá passeando, né? Então, a gente tem um Dom Pedro I, assim, bastante... compromissado, né? Outras coisas. Com várias artimanhas, né? É o Dom Pedro I de várias artimanhas. Então, a infância do Dom Pedro II é essa, não de uma criança totalmente abandonada, mas que sente bastante a falta da Dona Amélia, que ela vai embora. Ele já tinha 5 anos, aí ele já entendia. E ela deixa para ele uma carta lindíssima, gente, lindíssima. E daqui a pouquinho acho que a gente vai ler um pedacinho dela, porque a gente sente que ela estava muito preparada e aliada aos compromissos que chegariam para o Dom Pedro II aqui nesta terra. O interessante é que a história do Brasil na escola é contada de um jeito, na faculdade de economia é contada de outro. Na realidade, a gente vê que o Brasil sempre precisou de comando e até agora parece que não tivemos ainda, né? Ah, tivemos um que chamava Dom Pedro II. Opa! Dom Pedro II. A história que a gente tem na escola como sendo história do Brasil, o nome já diz, é uma história, né? É uma história. A história que a gente tem nos bancos escolares deste país, agora está mudando um pouquinho, a gente está tendo mais pesquisadores, mais historiadores debruçados nos registros da época, né? Que sobraram também, a gente tem que... É quase que uma releitura, né? Tudo que foi ensinado. Por quê? Porque os livros didáticos e os historiadores que formataram o material distribuído às escolas e colocado à disposição da população nas livrarias é o pessoal que aqui ficou, é o pessoal da Primeira República, que foi a República Velha, e da subsequente. E, obviamente, eles tinham que contar que o que eles fizeram era muito bom e que a monarquia estava equivocada, quando não foi isso que aconteceu. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Então, agora a gente está tendo outros movimentos de leitura dos documentos, de pesquisa. Só Dom Pedro II deixou diários, né, escritos, e estão todos catalogados. Aliás, ele era extremamente organizado. Extremamente organizado. E tem quase perto de 6 mil páginas de diário dele, né? É, relatando fato a fato, relatando... Registros fotográficos, registro, né? Ele deixou 25 mil fotos, não só de pessoas, do Brasil, do Brasil. Ele foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Com 14 anos, ele já tinha uma câmera fotográfica que ele mandou vir, né? De fora, logo que a fotografia foi inventada, né? Foi inventada, surgiu com um equipamento que pudesse ser comercializado, enfim, que ele pudesse encomendar. Ele trouxe para cá com 14 anos de idade e ele foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele deixou um acervo de 25 mil fotos do Brasil da época. Nem isso ainda a gente se aproveita, nem isso ainda... É, a foto não era de boa qualidade, o tempo isso, o tempo aquilo, mas a gente também hoje tem tecnologicamente meios de apurar tudo isso. Então agora que a gente está restabelecendo Dom Pedro II na nossa história, eu acho que nós vamos ter muitas novidades por aí, inclusive na nossa história da espiritualidade, da doutrina espírita. É, e me parece também que o telefone, foi, o Brasil foi um dos primeiros... É, usar o telefone. E essa alô foi Dom Pedro que fez a primeira... Ele foi conhecer o Grambel e ele sentou lá e usou o equipamento e falou, mas isto fala. Alô é dele, né? Alô. Sim, é uma interjeição portuguesa, né? Uhum. Alô, ficou, como? Né? Isto fala. Esse alô dele foi alguma coisa do tipo, ó, oh, oh, isto fala mesmo. E ele trouxe. E ele era um apaixonado pelas ciências também, né? Um homem voltado. Não, inclusive ele é grande amigo do Camille Flammarion, que era um estudioso, né? Ah, ele é amigo de muita gente. É, muita gente. É, de todas as áreas. Das ciências, daquela época, ele era amigo de todos. Aí fala assim, mas não era amizade. Era, porque naquela época, uma carta ir, uma carta voltar... E ele se comunicava com muita gente, cartas iam e cartas voltavam. E as pessoas tinham por ele... Bom, foi o governante mais respeitado que o Brasil teve aí fora. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, a gente precisava reestudar Dom Pedro, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do nome dele. Vamos começar pelo nome dele? Vamos. É um nome de registro, porque o nome de batismo é outro. E o Pedro de Alcântara em homenagem a São Pedro de Alcântara, né? É, mais ou menos isso também, né? Porque o Pedro de Alcântara, o pai já era Pedro de Alcântara também, né? Então, ele traz o nome do pai. Então, o nome dele era Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula. Ele é Chico Xavier. Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, Bragança e Bourbon. É o nome de registro, porque de batismo tinha mais uns 8. Que tinha essa diferença, porque no batismo, o padre ou a família, no momento, poderiam ainda abençoá-lo com, né, com a memória de outros santos ou de outros entes queridos para homenagear, e aí aumentava na hora. Mas de registro é isso aqui. Pedro, que é o nome do pai, o nome do santo padroeiro da casa de Bragança, que era Pedro de Alcântara. Alcântara, que é homenagem a São Pedro e ao lugar. João, que é homenagem ao avô paterno, Dom João VI. Gente, ele vem de um DNA e ele vem de uma cultura familiar péssima. Dom João VI, que veio para este país, fugido da França, né? Porque a França invadiu. Né? É, a França invadiu Portugal e ele vem fugido para cá. Aliás, Napoleão falou uma frase muito interessante. Falou: esse me escapuliu, mas eu vou ver. Enfim. E ele tinha péssimos hábitos. Péssimos, todos os péssimos hábitos que a gente pode imaginar que uma pessoa tenha, Dom João tinha. De dente estragado, porque a higiene não era o forte dele em nenhuma matéria, sim. É, ele comia 3 frangos de manhã e 3 à tarde, todos os dias. Ele era um glutão, um glutão, assim. Era uma coisa absurda, né? Fanfarrão, ele tinha um harém. Ele era. Então, não era culto, ele era ignorante em termos de letras. Ele falava outra língua, porque na Europa, principalmente porque as famílias da realeza, elas casavam entre si, e aí, obviamente, vinha gente que falava outra língua, que era de outro país, e aí, obviamente, eles aprendiam uma segunda língua. Mas ele aprendeu por conta disso, né? E então, ele era horroroso. E a esposa também era horrorosa. A esposa tem uma história muito triste, eu acho triste, porque da forma que, principalmente, este autor aqui, ó, o Walter José Faé fala dela assim, é triste de ler, né? Ela era irresponsável, ela era muito feia, descuidada, ela tinha muita espinha no rosto que não sarava, muita inflamação no rosto que não sarava. Ela não gostava do Brasil? Detestava o Brasil. Detestava o Brasil. E tinha uma fala preconceituosa com os negros, terrível, né? Ela amaldiçoava diariamente os negros neste país e dizia que quando ela fosse para a Europa, ela chegaria cega lá, de tanto olhar para preto aqui. Ela ia chegar sem visão. E quando ela chegou na Europa de volta, ela arrancou os sapatos, porque os sapatos estavam sujos da terra do Brasil. E ela não gostava. Mas o pior dela não é isso, né? Todas as biografias dela dizem que ela tinha um certo calor corporal, que quando esse calor corporal lhe atacava mais que uma vez por dia, ela precisava encontrar um acompanhante. Então, se Dom João tinha um harém e tinha todo esse comportamento, ela também se prostituía. Acho que o nome mais bonito é esse, porque ela não cobrava pelo serviço, mas ela precisava. Então, eles tinham hábitos muito, muito estranhos. Eu não sei porque se estava longe de Portugal e achou que aqui tudo podia, também não sei, mas já vieram de lá com essa história triste, né? E a gente vê que são questões morais, são questões espirituais mesmo. Ninguém tem um comportamento desse. Existe um filme, né, até, da Carla Camurati, chamada Carlota Joaquina, Imperatriz do Brasil, né? Tudo isso que você está falando no filme também é muito reportado, né? Esses costumes deles, poucos civilizados, né? Sim. E era a família de Dom Pedro, né, que ia ser constituída ali, e os valores vão confrontar com o que ele foi, né? Aí a gente também percebe o quanto o espírito dele tinha, sim, uma outra caminhada. Com certeza. Tinha uma outra caminhada, porque esse era o avô. O pai era o Dom Pedro I, que a gente já falou, né? E o Dom Pedro I ficou um pouquinho mais assentado quando ele casou pela segunda vez, que aí essa segunda esposa deu uma segurada nele. Mas foi uma segurada de pouco tempo, porque ele volta para a Europa, né? E ele tinha um companheiro aí, um amigo, o Chalaça, né? Isso. Que era pervertido também. Quem se aproxima de quem tem um comportamento desse? Os iguais, não é? Tanto no plano espiritual quanto neste aqui de encarnado, quem que fica perto da gente? Fica perto da gente aqueles que têm os mesmos interesses, não é? Então... Ele atrai, né? Lei da atração. Atrai, exatamente. Lei da atração. Então, o nosso Dom Pedro, que tem o nome de Pedro Pai, que chama João por causa desse avô, ele também chamava Carlos por conta do avô paterno, que era o pai da Carlota Joaquina. Ele chama Leopoldo porque a mãe dele era Leopoldina. Por conta de São Salvador de Horta, santo de Portugal. Bibiano, por conta de Santa Bibiana, Virgem e Mártir, que se comemora a data dela em 2 de dezembro, porque ele é de 2 de dezembro. E a gente vai ver mais tarde que o Dia Nacional do Astrônomo aqui no Brasil é dia 2 de dezembro, em homenagem a Dom Pedro II. Então, ele começa a escrever a nossa história já com a data de nascimento dele, né? Que é bem, bem bonitinho. Francisco, para homenagear os dois santos, São Francisco Xavier e São Francisco de Paula. Leocádia, Santa Leocádia, que era padroeira de Toledo, uma cidade bastante importante de Portugal. Miguel, Gabriel, Rafael, aos arcanjos, para que ele tivesse bastante proteção. Gonzaga, São Luís Gonzaga. Né? E Bragança e Bourbon, porque eram as casas imperiais. Então, o nome dele, esse aqui é de batismo, e a gente vê que, ainda bem que no nome já colocaram bastante espíritos de luz perto dele, né? Vários santos, que a gente não pode esquecer que os santos, a não ser aqueles que pagavam para receber o título, eram, na verdade... Espíritos de escola. Exatamente, eram seres que aqui habitaram e que fizeram um trabalho... interessante para a comunidade, tiveram essa marca, né? E é isso, e com 5 anos de idade o pai dele vai embora, abdica daqui e deixa ele, que ele era o 7º filho, 4º vivo. Então já tinha 3 já tinham morrido, ele é o último filho, ele é o 4º e o último caçula, os 3 mais velhos eram mulheres, e a lei dizia que havendo um filho homem, o cargo era, o posto era dele, se não houvesse, seria uma mulher. Então, quando a Maria é mandada para Portugal, ele não tinha nascido ainda, então a Maria vai como rainha de Portugal. Se ele tivesse nascido, era ele que teria sido o rei de Portugal, tá? E com 5 anos de idade, o Dom Pedro I deixa José Bonifácio para tomar conta dele, para ser o tutor dele junto com a Aia, né? Junto com a Mariana. E... foi bonita a apresentação dele, né? O povo queria saber como é que ia acontecer, o que ia acontecer no país. E José Bonifácio apresenta o novo regente no colo dele, na janela do Palácio da Boa Vista, para acenar para o povo. Ele tinha 5 anos de idade. E é instituído, então, aqueles conselhos, né, para tocar o Brasil até que ele chegasse à maioridade. Vamos dar uma paradinha aqui agora, só para falar quem está ligado com a gente aqui desde o começo, né? Quem está no chat aqui, o seu Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia, o Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte, Natal, o Sueli Castelo Branco também, a Renata Rangel, né? Esposa do nosso amigo Ari, um abração para a Renata, Carlinhos entrou aqui para saudar o pessoal também, o Ramir Marques, lá de Salvador, desejando a todos um excelente programa, o Aécio também, desejando... mandando um abraço para Antônio, para Ali, lá de Sete Lagoas. O Piero também entrou aqui. A Letícia Pereira de Andrade, bom dia a todos. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos. Um bom programa. Ele está lá em Juiz de Fora. Né? A Joélia Vasconcelos, bom dia. Um domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. A Sheila Campos, bom dia, ótimo programa. E Yolanda Gazon, lá de Uberaba, um abraço para nossa irmã Yolanda. O Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, desejando muito aprendizado, a Valéria, lá do Rio de Janeiro, mandando um abraço, a Valdete Berni, abençoado domingo, Antônia, amo te ouvir, sou sua fã. É, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, a Cleide Bessa, dando um bom dia. A Érica Leandro, um bom dia também. A Célia Maria Gomes, a Irene Maria do Nascimento também, bom dia, vivencianos. A Fernanda Cassal, bom dia. Tenho certeza que vamos aprender muito com os amigos entrevistados de hoje. Um abraço para a Fernanda. Luiz Carlos Forcato, diz que muita gente importante simpatizando, muitas pessoas importantes são simpatizantes do Espiritismo, só não eram divulgados por preconceito. A Irene Maria do Nascimento, né, ela está falando que ela está lá em Campinas também, né? O Daniel de Mello, bom dia amigos, o tema tão esperado chegou. Vera Barbosa, também dando um bom dia. O Aécio, mais uma vez, pedindo para o pessoal dar um ok aí, né, dar um positivo no programa. A Hortência Teca, a Rosângela Menezes, o Edson Andrade, tudo dando bom dia. O Evandro Mota, bom dia. Evandro Mota, de Niterói, né? Aqui desejando muita espiritualidade para todos. O Claudemir Santos, Ari, tenho novidades. Ari, né? Ele está falando, o Claudemir Santos, Ari, tenho novidades. Chico deu uma mensagem para mim. Quem que é, Claudemir? Você sabe? Ele está falando, Ari, tenho novidade. Chico deu uma mensagem para mim. Pode ser que seja conhecido, se você não está lembrando agora. Né? Hortência Teca, vocês estão ao vivo? Claro, estamos sim. Aqui na hora que ela perguntou, pode ser que a gente não tivesse entrado ainda. A Vilma Aparecida Siqueira, lá de Leme também, mandando um abraço. A Vilma Aparecida, claro, estamos falando aqui. Leandro Ribeiro, bom dia. José Carlos Oliveira também dando um bom dia a todos. O Rivail, lá de Itaberá, um grande abraço para o Rivail. O Luiz Carlos, o Forcato, mais uma vez. Estava dizendo que o celular estava baixo, mas a Cris já arrumou ali, né, Cris? O pessoal confirmando que melhorou. Claudemir Santos, ali tenho novidades. Chico deu uma mensagem para mim em Taubaté, né? É isso que ele está colocando aqui, Ari. Tudo bem. Maria Ângela Pintos, a mãe do Rodrigo, bom dia a todos. A Carmen Matarazzo, bom dia a todos, que tenham um ótimo programa. O Vicente Teixeira, bom dia, amigos. Vivenciano, excelente domingo. Daniel Melo está fazendo a pergunta, né, Carlinhos? Você separa aí essa pergunta. O Aécio César também pergunta, mais uma pergunta. A Maria Isabel Alves Ribeiro, dando um bom dia. Miriam Yui, o Claudio Santos também. Joélia Vasconcelos, soube dessa característica. Olha só, ela está falando um negócio aqui que só para a gente acertar, Antônio. Soube dessa característica de Dom Pedro assistindo uma palestra. Só no programa aprendi que também ele era autista. Não é isso que a Antônia falou, não, tá bom, Joélia? A Antônia acha que ele poderia ser autista, não está falando que é, não. Senão daqui a pouco sai daqui dizendo que a Antônia é historiadora do Dom Pedro e disse que ele é autista. Não. A Antônia tem. Ninguém falou nada disso aí. Porque tem gente que dá notícia e fala, a espiritualidade me contou, né? Não contou, não. É que hoje, com os estudos que a gente tem do autismo, por exemplo, que sempre foi encarado com preconceito, a gente vê que tem tanta gente inteligente fora de série aí, alguns até são gênios aí que estão no meio e a gente não sabia disso. Se você vê o filme Teixões lá, que é muito legal, né? Os estudos que fizeram de Mateus, do evangelista Mateus, os autores, né, os autores do seriado chegaram à conclusão que ele poderia ser autista. Mateus, que é um dos principais evangelistas aí que a gente conhece. E fizeram um papel pro artista lá como autista que está dominando a cena, que tá, é o cara mais assim, que está mais em destaque na série inteira, é o Mateus. E era autista, mas ele era autista mesmo? A gente não sabe, só que com os estudos que foram feitos, eles chegaram a essa conclusão que ele poderia ser. Então, talvez com tanto estudo que a Antônia, pelo conhecimento que ela tem muito da matéria, do autismo, ela fala, pô, poderia ser que ele fosse, né? Autista, por ser tão detalhista, tão inteligente, fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Conhecer tanto ao mesmo tempo, poderia ser, mas por favor... Não bata o martelo aí, não. A cada programa, novos aprendizados e um personagem, no mínimo, curioso, Dom Pedro. Alessandra Martins, bom dia. O Dinho aqui, dando um bom dia para todos do programa. O Antônio Bessa, dando um bom dia. Valdeci Braulio, também uma pergunta, né? Carlinho, a Maria Inês Dáquila, obrigado Antônia e Ari pelos ensinamentos. Valdeci, tem mais um aí. Belks Menezes, bom dia. Um abraço fraterno daqui de Caruaru. Amei o tema. Tenho grande admiração por Dom Pedro de Alcântara. Maura Russo, nossa amiga Maura, um abraço. O Dinho falando que está ouvindo na estrada. A Gisele, também de Itaberá. Adoro estudar sobre Dom Pedro. Abraços. Por favor, peça a Antônia para fornecer o nome dos livros que estudou depois, tá? O N de Azevedo Maia, é uma pergunta? Gostaria que falasse no aniversário da sobrinha dele, a Paula Maia, dia 29, de Luiz de Fora. Está falado, se a gente esquecer no final, nós já falamos agora. Vamos fazer um intervalo, Cris? Só para a gente se preparar aqui para voltar. Nós perguntamos. Exatamente, intercalando, que Antônio não falou nada ainda, o Ari não falou nada. Voltando aqui só para anunciar o nome da música, Do Brasil para o Mundo Inteiro, do Cancioneiro Espírito. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero viver. Estamos aqui de volta, com um som muito alto, dá uma baixadinha aí, e não muito, porque senão já tem gente reclamando que o som estava muito baixo também. Nós estamos aqui com nossos irmãos, né, com Antônio Varotto e com Ari Rangel, conversando sobre Dom Pedro II, principalmente, né, falando da história do Brasil, falando da importância desse vulto aqui, tanto do lado, material como do lado espiritual também. Tem algumas perguntas para fazer, Carlinhos, mas nós vamos deixando, porque a Antônia ainda está com 5 anos ali do Dom Pedro. Né? Vamos deixar ela falar mais um pouco. Né? E aí o Ari também vai interagindo com a gente. E aí, Antônia, depois dessa fase? Com 5 anos ele é apresentado para o povo brasileiro, né? Como o príncipe que vai ficar no lugar. E aí todo mundo se preocupa como é que ia ser a educação dele. E o Dom Pedro já deixa, né? Já deixa o José Bonifácio, deixa aquela ama. José Bonifácio contrata alguns professores, faz uma rotina para ele. Quem lê a rotina, você se surpreende muito, né? Você fica extremamente assustado, fala, nossa, uma criança pequenininha com essa rotina de estudo e tal. É, na condição do Dom Pedro, foi muito saudável essa rotina. Principalmente na minha teoria de que ele era ou poderia ser autista. Então foi saudável, porque o autista precisa da rotina, né? E para ele isso era bom. Ele sabia o que ia acontecer e como era para acontecer, e isso deixava pleno e satisfeito. Dom Pedro, a partir dos 3 anos de idade, ele tinha só 2 horas por dia de descanso dos estudos. O dia dele começava, de estudo, começava às 9 da manhã e seguia pelo dia inteiro. E, enfim, não tinha intervalo. Essas 2 horas que ele tinha livre, ele gostava de passear no jardim, ele gostava de procurar inseto, ele gostava de ver flor, ele não tinha nada de muito, muito diferente, não. E com isso ele só foi melhorando e estimulando as suas altas habilidades, né? Aos 5 anos ele já falava português, francês e inglês. Aí ele partiu para o estudo de, bom, português porque era a língua pátria, francês porque a segunda esposa do Dom Pedro I, aquela que o colocou no colo como filho, a Dona Amélia, falava francês. Na sequência veio inglês, porque também era casa, ela falava inglês por conta do lado dela, né, que era austríaca, ela dominava francês e inglês. E o alemão também por conta dela, ele já tinha essa língua alemã na família, por conta da mãe dele, da dona Leopoldina. Era um som que lhe era acostumado, era normal, né? Para ele, ele entra no alemão, espanhol e italiano, com 17 anos ele já falava. Aí todo mundo fala assim, quantas línguas Dom Pedro falava? Na internet, gente, tem um monte de fofocaieira sobre isso. Uns que querem colocar muita coisa para Dom Pedro, que ele era o suprassumo, não que ele não fosse, então aí coloco 23 idiomas, 18 idiomas, será? Aí eu fui pesquisar passo a passo. Ele falava fluente 1 dezena. Falava, escrevia, lia, inclusive ele era tradutor, né? Ele fazia tradução de livros quando ele tinha tempo, porque isso era hobby. Aliás, ele foi o primeiro tradutor do livro Mil e Uma Noites, ele traduziu do árabe para o português do Brasil. Porque ainda também tinha isso, tinha português do Brasil, português de Portugal, né? Ele falava tupi-guarani, latim, sânscrito, já quando ele assumiu como regente do Brasil. E aí ele não assume com 18 anos. Todo mundo esperava a maioridade dele é antecipada. Por quê? Porque aqueles conselhos, aquela regência trina, aquela coisa toda não deu certo, porque era para ser um grupo agora, passado 2, 3 anos era outro grupo, era por região, e aí um grupo começou a competir com o outro, não queria deixar, não queria que o outro assumisse, e a unidade do país começou a perigar. E aí os conselheiros chegaram à conclusão que tinham que rapidamente conversar com ele a respeito e perguntam para ele, você quer assumir? Ele falou, sim. Ele falou, você está pronto agora? Ele falou, estou. E ele, a maioridade é dada para ele às vésperas de 15 anos, ele nem tinha 15 anos completos ainda, dá uma maioridade e ele assume o governo do país. E aí fala assim, mas ele tinha condição? Não tinha. Ele continuou com os conselheiros dele, mas o que ele tinha era muito estudo e ele sabia o que estava acontecendo no mundo já. E aí todos esses idiomas serviam para que ele buscasse na fonte a informação. Ele não dependia de alguém, ele buscava na fonte a informação. Quando não era por carta, ele mandava vir alguém, ele mandava e ele conversava na língua e ele tinha informação que os conselheiros dele não tinham, porque não sabiam que eles estavam conversando. Então começa daí já uma independência do próprio Dom Pedro para formar o seu governo. Bom, enfim, só para ilustrar, sânscrito é uma língua litúrgica usada no hinduísmo e no budismo. E ele falava, ele compreendia, ele... É a língua mais antiga. Sim, é uma língua considerada língua morta e ele já tinha domínio disso. Por quê? Porque ele queria saber do hinduísmo, do budismo, do... Ele não... ele ia buscar informação, né, Ari? Um espírito de um universalismo extraordinário, né? Ele tinha essa... Ele tinha uma intuição. Muito grande. Muito, muito maravilhosa, né? Bom, com o passar dos anos, ele vai aprender provençal, que é um dialeto da França, russo, grego. Essas que eu falei até agora era que ele dominava fluentemente. Hebraico também, tanto é que ele viaja, ele faz 3 viagens para fora do país que levam algum tempo. A primeira ele faz para a Europa, a segunda ele vai para a Terra Santa, já em 1870. Ele vai para a Terra Santa, inclusive eu trouxe um livro aqui, que quem tiver interesse de saber detalhes dessa viagem... É muito curioso, é muito bonito esse livro aqui, né? É Dom Pedro II na Terra Santa, é o diário de viagem dele, e a gente descobre que ele não era só benfeitor na nossa terra, mas ele também fez benfeitorias por onde ele andou no mundo, né? E ele viu a situação das escolas na Terra Santa, ele viu que as crianças não tinham chance, que tinha a escola de franciscano, que tinha 8 crianças e todos passavam fome. Ele viu que tinha escolas com 150 crianças que eram internas entre meninos e meninas e que passavam bastante dificuldade. Ele fica muito bravo com a França, inclusive, porque havia gastado, 100.000 francos para edificar uma igreja para uma santa naquela região e que as escolas que... poderiam ser atendidas, não eram, e ele deixa lá 15.000 francos para custear o ensino de crianças pobres na Terra Santa. Do bolso dele, tudo que o Dom Pedro doava, ele não doava de dinheiro público, ele não doava dos recursos que o Caixa do Brasil angariava para tocar o Brasil. Era dinheiro dele. Aliás, ele doava 50% do que ele recebia no ano. Afinal de contas, ele tinha como se fosse um salário. Ele doava 50% que era registrado, mas ele sempre doou mais que isso, porque muitas das coisas que ele fazia, ele não podia registrar, porque poderia causar uma certa revolta, uma certa... né? Mas ele custeou muita coisa que a gente vai falar aqui. Então, esse é o nosso Dom Pedro. Então, ele era muito, muito fluente, falava muitas línguas. Inclusive, quando a mãe dele veio para cá, Dona Leopoldina, né? E a segunda esposa também do Dom Pedro I, a Dona Amélia, veio para cá e o alemão se fez... colocado neste lugar com mais afinco, muitos alemães começaram a mudar para cá. Muita gente da Áustria, da Alemanha, porque são países coladinhos, sim, né? Inclusive um invadiu o outro várias vezes, de lá para cá e daqui para lá, começaram a vir para cá. E tinha uma comunidade alemã grande no Rio de Janeiro, que quando ele passava, aliás, Dom Pedro andava sozinho pelas ruas, ele gostava de andar, de conversar com o povo... Ele tirava a roupa dele de ordenação, né, dele como imperador, punha um sobretudo preto, que era o único que ele tinha. Aliás, a família vivia humildemente dele, né? Ele punha aquele sobretudo, andava na rua e conversava muito com as pessoas e se... ficava enternecido com as histórias que eu via e tentava ajudar, enfim, ele tinha um jeito muito diferente, né? Ele dizia que tudo isso que o imperador tinha não era dele, do Pedro de Alcântara. Ele dividia muito bem a pessoa Pedro de Alcântara do imperador Pedro de Alcântara, né? Existe um episódio que nessa questão de considerar-se imperador, né, no encontro que ele teve com Victor Hugo, né, que era um poeta que ele admirava demais. E quando eles se encontraram, o Victor Hugo não dava muita importância à questão, né, de monarquia. Então ele falou, se ele quer me conhecer, ele que venha me conhecer. E ele foi. Ele foi com muita humildade, por conta disso que a Antônia está falando mesmo, né? Ele se colocava não apenas como um imperador detentor de um poder temporal, né? Mas ele considerava um ser humano. Ele falou, não, pela primeira vez eu estou me sentindo assentar-se sobre um trono de verdade. Eu estou do lado do poeta Victor Hugo. Olha a humildade desse homem, né? Então ele se sentiu ali empoderado mesmo, porque ele estava diante de talvez o poeta que ele mais admirasse, né, a sua época, Victor Hugo. Então ele tem essa humildade de reconhecer. O Daniel de Mello tem uma pergunta para você sobre... Daniel de Mello tem justamente uma pergunta sobre isso. Dom Pedro II teve contato com Victor Hugo nas suas visitas em França. Será que tiveram oportunidade de tratar sobre o espiritismo? Sim. Não, eu Rodrigo, ele tem uma passagem que ele descreve muito bem, que Dom Pedro saiu daqui para ir lá conhecer o trabalho do Camille Flammarion, que foi a inauguração do observatório, né? Antônio, inclusive, nós temos fotos, viu? Foto para mostrar depois. Essa afirmação desse encontro dele com o Victor Hugo, você tem algum detalhe assim, Antônio? A gente tem, sim. Ele tornou-se amigo do Victor Hugo. O Victor Hugo tornou-se conhecedor da obra espírita por conta do falecimento da filha dele. É uma história bastante triste, mas modificou a vida do Victor Hugo. O Victor Hugo só tinha uma filha. A filha casou-se. E ao passear com o marido, o primeiro passeio deles... Na festa, né? De casamento, foi na festa ali. Eles morreu afogada no Sena. Eles foram passear de barco. É. O barco virou, o casal morre. E para o Victor Hugo isso foi imperdoável. Ele tem insuperável. Ele tem uma depressão, ele se isola, e aí, obviamente, a gente tem uma espírita, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela está no nosso evangelho, ela é uma colaboradora do Kardec, aliás, ela trabalhava com o Kardec na época, na hora que eu lembrar o nome eu falo, e ela vai atrás dele e fala, não é assim, Victor Hugo, não é assim, e explica para ele, fala inclusive das mesas girantes, e ele fala para ela, então faça aqui. Ele estava lá no interior, num sítio, num cantinho escondido, né, passando muito mal, extremamente largado por causa da depressão, e ela reúne lá na região quem tinha mediunidade, quem poderia colaborar, porque ela sozinha não poderia fazer aquilo, e ela tenta a primeira vez, não dá certo, ela tenta umas 4 vezes, e aí já foi deixando para ele mais insatisfação ainda a respeito de tudo. Na 5ª vez vem uma mensagem da filha dele, e ela se apresenta e fala... E ele cede, então, né, aos impositivos da espiritualidade, se conforta, se consola, né? Então, e a gente está falando de uma época, de uma França em que o espiritismo estava nascente, né? Em 1857, Kardec tinha lançado o Livro dos Espíritos, tinha ali o movimento das mesas girantes, não tinha como, né, não se falar em espiritismo nas palestras que eles faziam, que eles trocavam ali, né? Certamente eles falavam de espiritismo, sim. E ele não só passa a ser um estudioso, o Vitor Hugo, né? Não só passa a ser um estudioso, como ele passa a ser também um defensor, não muito público, porque o Vitor Hugo tinha muitas questões políticas. Ele era perseguido pelas opiniões dele. Nesse momento ele está exilado, né? Quando ele está nesta ilha de Jersey, né? Isso, então, quer dizer, ele sofre outros problemas, né? Uhum. Então ele não pode se expor muito, mas ele é adepto. E ao ser amigo de Dom Pedro, essas histórias com certeza vieram acompanhando, porque Dom Pedro tinha muita dúvida, porque além de toda essa história genética que eu contei, de cultura, de tudo, dos pais e dos avós, ele tinha problemas na família de epilepsia grave, né? Dom Pedro I mesmo tinha crises absurdas epiléticas. E ele tinha muito interesse em saber a origem daquilo, e ele discutia muito com quem ele encontrava a respeito disso. Ele temia essa doença, né? E era uma coisa para ele preocupante. E então, pensamos, eu não encontrei nenhum registro que ambos tivessem trocado ideias sobre o espiritismo, mas pela proximidade dos dois, pelo foco de interesse do Dom Pedro II e pela necessidade que o Vitor Hugo tinha de falar sobre o assunto, principalmente porque lhe dava uma certa conforto, né? Por conta da morte da filha, a gente entende que isso se fez presente na vida deles. Antônio, e também, Yari, nós, principalmente por meio do Chico Xavier, conhecendo o espírito Dom Pedro, né, conhecendo o espírito, não era um espírito, era um espírito que com certeza dentro dele estava latente. Sim. Mesmo a missão dele. Exatamente. Né? Aí a gente poderia abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre isso, sobre quem foi o espírito Dom Pedro II e qual era a missão dele aqui. Você começa? Pode abrir aí. Você. Uhum. Bom, a gente sabe, através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que esse espírito vem de longa data, né? Não é um espírito que se formou nesta encarnação. Como a Antônia bem enfatizou aqui, é um espírito com uma jornada evolutiva muito intensa, desde a época do Cristo. E aqui neste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos vai dar conta dele tratar-se daquele espírito longínquo que esteve lá na crucificação de Jesus, né? Então, é a primeira notícia que se dá dele, né, através do Chico Xavier, desse espírito que estava lá. Então, ele é um trabalhador da primeira hora, né? Uhum. O cristianismo. E existem versões e versões, né? Porque o Longino seria aquele soldado que se incumbiu de espetar a lança no Cristo. Derradeira. Né? A derradeira. Como se fosse um tiro de misericórdia, né? E, como a Antônia estava falando aqui, né, nós estávamos conversando, e isto foi uma atitude de crueldade ou foi um ato de misericórdia? Já que ele estava sofrendo, né? E é este espírito de que lá atrás já tinha essa passagem, né? Já tinha essa missão, e ele vai, quando Cristo resolve transplantar a árvore do Evangelho do mundo velho, da Europa, para um continente que ainda ia ser descoberto, como a gente vê neste livro, né? Cristo vem pessoalmente ao continente até então não descoberto, o continente americano, para que aqui fosse implantado o seu evangelho, especificamente aqui no Brasil. E ele recruta, vamos assim dizer, esses espíritos todos para virem fazer esse processo de transição e aqui facilitar a implantação daquilo que nós conhecemos hoje como o espiritismo, né? terceira revelação, inclusive, que principia na Europa, mas é aqui que floresce, onde o Evangelho é resgatado. O Evangelho do Cristo, né, redivivo, as palavras de Jesus, sim, sem as traduções equivocadas, sem as deturpações. Então, foi todo um projeto traçado, adredemente traçado pela espiritualidade, com a presença do Cristo. Nós vamos encontrar nesse arcabouço de espíritos missionários a figura de Dom Pedro II, que é esse espírito com uma trajetória evolutiva extraordinária, compromissada, né? Eu achei interessante a leitura da Antônia justamente por isso, porque se a gente for se deter, né, às nossas questões meramente familiares, ah, fulano puxou tal, puxou o pai dele, puxou, ele vem contramão a tudo isso, a começar da Carlota Joaquina, de Dom João VI, né, a começar de toda aquela disfuncionalidade da família dele, e ele vem e bota ordem nas coisas, né? E isso vai impactar sobremodo os destinos do Brasil, porque esta era a missão dele. Então, nós estamos falando desse espírito. E depois, mais tarde, ele vai vir pelo lápis do Chico Xavier, redivivo, né, contando ali a sua trajetória no mundo espiritual. Ele vai nos mostrar como é que ele fazia parte desse contexto, inclusive, né? Ali, no começo também você falou que você tinha alguns aspectos assim dessa convivência. É. Porque a gente sabe que atualmente no Brasil, eu conheço dois médiuns que recebem mensagem do Pedro de Alcântara, é o Carlos Bacelli e você, os dois. Então, como que é isso aí? Como que aconteceu isso? Então, eu preciso contar assim, né? Em 2013, nós fomos chamados, porque a mãe do Augusto César Neto, ela sempre comemorou o aniversário dele em Uberaba com Chico Xavier, porque o Augusto César Neto desencarnou moço e ela era aquela mãe que levava outras mães de São Paulo para Uberaba para receberem mensagens de seus filhos. Ela fez isso com uma intensidade muito grande, tornou-se muito amiga de Chico. Tanto é que ela frequentava a casa do Chico Xavier. Um dos irmãos do Chico veio para São Paulo, praticamente custodiado por ela. Então, havia uma familiaridade entre os dois. E ele falou assim, dona Yolanda, quando eu me for, transfere o aniversário do Augusto, que a gente comemora aqui em Uberaba, para Pindamonhangaba, que os espíritos todos vão estar lá, inclusive ele. E ele está me recomendando isso. Porque lá havia a casa transitória e tinha a Mocidade Espírita Augusto César Neto. Então, ela, quando ele desencarna, em 2002, ela resolve trazer para Pindamonhangaba, que, aliás, é um pessoal que teve uma convivência muito estreita com Chico Xavier, muito mesmo. Eles estão lá até hoje. E aí, em 2013, eu fui convidado pela Fátima, lá da casa de Eurípides, para ir lá. Olha, vou colocar umas folhazinhas, se vier alguma mensagem, tudo bem. E nisto, né, na primeira vez, tem até aqui a mensagem. Nós tivemos uma mensagem de um espírito lá que era o pai dela, pai da dona Yolanda. E ela pegou a mensagem, para mim foi até um divisor de águas, e a gente precisa dessas informações. Né? Ela falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O Chico me disse que o meu pai jamais viria por ele, porque não era a hora, mas que viria por outro médium, e você está trazendo uma mensagem do meu pai. E aquilo para mim já foi um... Falei, poxa, então o negócio é mais sério do que eu pensava, né? E junto veio, né, naquelas mensagens todas, veio uma mensagem de Pedro da Alcântara, que eu achei interessante em forma de poesia, porque a poesia também sempre fez parte do nosso processo aqui psicográfico. D' Alcântara. E é interessante porque foi assim uma coisa muito diferente das outras mensagens. Quase que mecânica mesmo, uma incontinência assim para escrever e um adormecimento muito forte nos braços. E o que é engraçado foi assim que durante as mensagens que a gente recebeu, houve uma tempestade, assim, coincidentemente ou não, houve uma tempestade muito forte. Assim, aquela tempestade de, sabe, de chover. Depois a gente ficou sabendo que quando ele costumava se, se manifestar, havia na equipe dele quase que uma limpeza no ambiente. Isso depois, mais tarde, na casa de Eurípides de Taubaté, também aconteceu a mesma coisa. Em forma de soneto, né? Com aquela métrica toda que não é muito comum, que às vezes é até difícil da gente entender como é que ela funciona. E veio essa mensagem, a primeira mensagem dele. E aí a dona Yolanda falou assim, é dele, pode ficar sossegado, porque na casa do Chico, quando a gente ia para a cozinha, ele falava, calma, dona Yolanda, a cozinheira do Dom Pedro II está aqui, ela vai intuir a senhora. Ela está dizendo que é assim, assim, assado. Então, é um espírito que fazia parte daquele contexto todo e que até hoje ele manda suas mensagens, né? De alento, de incentivo, de não de para vir tumultuar o processo, de forma alguma, é um espírito, nós estamos falando de um espírito elevado, que ele não busca, né, de maneira nenhuma, até porque ele hoje, a compreensão dele é muito diferente da, né, da monarquia, não é uma, entender de muitas pessoas, não é mais o momento de se falar isso e tal, e ele então é esse espírito desta envergadura que, pelo lápis do Chico Xavier, ele deu prosseguimento na sua tarefa, e a gente sabe que é um dos espíritos ao lado de Ismael e outros tantos, né, espíritos nobres que cuidam do Brasil, porque protetores do Brasil, porque a gente não pode entender o Brasil como sendo, né, apenas uma coisa fortuita. Hoje ganhou fulano, ganhou Beltrano. Quem elege somos nós que estamos aqui encarnados, mas tem a ascendência espiritual. O Brasil está muito acima desses momentos transitórios. Claro, cabe nós, como cidadãos, né, zelarmos pelo nosso bem viver, né, pela nossa boa convivência, etc. Então, nós estamos falando desse espírito, Jorge, um espírito. E as mensagens, você quer ler? Então, não, posso ler. Essa sim. É a primeira que você recebeu. Isto. Uhum. Diz assim, exaltação ao Brasil. Brasil, por teus caminhos seculares, espraia-se o progresso infatigável, alçando-te a elevados patamares de estado soberano e honorável. Contudo, os teus tesouros luminares, riqueza de valor imensurável, te guindam as esferas estelares, donde resplende a glória inconspurcável. Ó pátria do Evangelho, assim te exalto, na excelsa luz que chega de mais alto, sobre teu chão ditoso e fecundo. País da alviçareira primavera, és tu, Brasil, fanal da nova era, pendão da paz e coração do mundo. Pedro da Alcântara. Essa mensagem foi lá na casa de Eurípides, no dia 28 de setembro de 2013. Depois disso, nós tivemos outros episódios assim, muito esporádicos, e olha, a gente ressalta que são mensagens assim, muito espontâneas. A gente não evocou, não pensou, e de repente tem essa... sobrevém essas mensagens. A gente pode fazer uma leitura diferenciada da mensagem? Claro. Primeiro, olha o vocabulário. É seu vocabulário, Ari? Não, é muito atípico, né? Jamais. É um vocabulário... muito erudito, muito, né? Muito erudito, de um português nobre. Palavras que, às vezes, a gente não conhece e vai buscar no dicionário. Exatamente. Então, essa daí é a primeira leitura. Segunda leitura, Dom Pedro II, ele era poeta. E ele se esmerou em compor poesias decassílabas, que a gente chama, tem uma parte da nossa gramática aí, da língua portuguesa, chama versificação, que é a arte de compor os versos, né? Perfeito. E aí a gente, então, os versos com 10 sílabas, com 12 sílabas, com menos sílabas, enfim, é onde a gente estuda como formar e como fazer poesia. E ele se esmerou em fazer poesias com 10 sílabas por verso. Alguns poemas de 12. Essa mensagem é uma mensagem em forma de poesia, está dentro desses mesmos parâmetros. E para alguém que faz rapidamente, não daria tempo de ficar contando as sílabas de cada verso para dar essa estrutura. Então, eu queria fazer essa parte dessa leitura, sim, porque isso ajuda a compor a veracidade do que estava ocorrendo, né? além da história. E a assinatura, Pedro da Alcântara, é como ele assinava os documentos como imperador. Ninguém sabe disso. Ele não escrevia Pedro de Alcântara. Ele engolia o D como o português de Portugal, punha apóstrofe e assinava Pedro da Alcântara. Ninguém sabia disso. Ninguém em Pindamonhangaba sabia disso. Com certeza. Aliás, acho que ninguém de Pindamonhangaba tinha um documento assinado por ele, a não ser documentos das aldeias na época. Nós temos aqui em São José, no nosso arquivo municipal, documentos, mas que não tinha essa assinatura de Dom Pedro. Não eram documentos que ele mandava para fora, que era o imperador que estava colocando. Ori, o que eu vejo nas mensagens, tanto nas suas como do Carlos Vasselli, é a exaltação que ele faz ao Brasil sempre, sim, né? Sem politicagem, né? Sim, mesmo nos momentos difíceis que a gente tem atravessado, que ele manda uma mensagem, mas é sempre... E é interessante, Jorge, isso, né? o Rodrigo deve se lembrar, houve uma vez, num único dia, de manhã, o Vasselli recebeu em Uberaba, e de tarde nós, lá em Taubaté, mas assim com o mesmo teor... Mesmo isso, teor, no mesmo dia. Aí o Rodrigo depois entrou até em contato com o Vasselli, porque assim, ele, ao nosso entender, é um espírito que, sabe, ele, como diz a pergunta aí, né, como é feita a pergunta, né, nós não temos dúvida que ele era um simpatizante, na melhor expressão da minimamente era simpatizante do espiritismo. E ele vai para o mundo espiritual, então ele revive todo aquele planejamento, né? Todo aquele processo. Então, ele é, e a gente sempre tem que enfatizar isso, né? A gente tem que entender o contexto, né? Muitas coisas, ele segurou, depois a Antônia fala melhor disso, ele segurou por conta das forças que tentavam bloquear, né? Por exemplo, a abolição da escravatura, todo um processo que vai decorrer ali de demandas que eram econômicas pesadas para aquele momento, que sob pressão daqueles interesses, né? E é uma sinuca de bico que ele teve que resolver assim a duras penas, né? Para que os escravizados deixassem de sofrer todo aquele processo de escravização terrível que foi, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para vocês dois também, dá a entender ali que todo o trabalho dele, né, a importância que ele teria no Brasil, não seria tão reconhecida, como a gente sabe, como que não de foi, fato, né? Não foi. Vocês pensam que agora, com esse conhecimento espiritual que a gente tem, com as novas pesquisas, será que a gente vai conseguir colocar ele no lugar que ele merece? Ele só não está no lugar que ele verdadeiramente merece aqui no Brasil, porque fora do Brasil ele continua sendo exaltado. Eu acho que o Espiritismo também vem para a gente ajudar nesse processo. Quer dizer, esse programa de hoje é uma conversa única, né? Assim, é importante para a gente conhecer e tirar disso toda a experiência e todo o exemplo, né, que a gente puder. Eu queria voltar em Longinos, porque a fala de Jesus com ele é muito, muito bonita. Tocante, né? Muito tocante, né? Quando aqui é escolhido para começar tudo de novo, e por que que precisaram escolher um outro lugar? Porque a Europa já estava completamente contaminada, já tinha espíritos muito materialistas, muito egoístas, a coisa estava muito confusa por lá. O próprio Jesus veio... As cruzadas, tudo, né? O próprio Jesus veio pessoalmente lá na Terra Santa e a coisa nos... Né? Ele falou, pera um pouquinho, vamos começar de novo. Onde que a gente vai começar? Onde que a gente vai dar essa nova oportunidade, com toda a bondade deste governante do nosso planeta? Onde que a gente vai começar? E aí eles vêm para este continente, né? Vamos falar do continente primeiro, porque eles vêm para esse pedaço que já era conhecido há muito tempo, inclusive era relatado como sendo uma grande ilha fronteiriça à África, porque eles achavam que só traçando uma linha assim da África no sentido contrário, né, ao invés de dobrar o Cabo da Boa Esperança, se virasse ao contrário, eles tinham essa ilha, enfim, já tinha tido visita aqui. Mas há toda uma preparação e Jesus, então, escolhe o Longinus. É, tem uma... Não vou saber qual obra, mas tem uma obra que diz que quando Longinus deu a... pegou a espada, a lança e perfurou Jesus, primeiro Jesus já estava morto. Mas vamos falar um pouquinho de Longinus. Longinus era um centurião, era um soldado romano, estava lá. Ele não enxergava direito, ele tinha um problema de visão, mais agravado em uma das vistas. E ele se apieda, na verdade, por aquela figura que já estava, o corpo já estava inerte. E era também de costume que essa lança fosse colocada para... Primeiro porque o sangue haveria uma hemorragia ali, e se ele não tivesse morto, isso acabaria. Mas o Longinus vê que realmente ele está morto, mas ele cumpre o que ele era para fazer, mas ele vai com muita piedade, ele vai com compaixão. E essa compaixão, quando ele espirra, porque sai água do corpo de Jesus e sai sangue. Isso está na Bíblia, hein? E diz que espirra no Longinus o líquido do corpo de Jesus, espirra no olho, e ele passa a enxergar naquele momento muito bem. E a gente entende, então, que foi compreendida essa piedade que ele teve, essa compaixão que ele teve. Então, não foi um ato de... crueldade. De crueldade, não foi assim... Ah, por que não? Eu vou lá, vou espetar mesmo. Não foi isso. Ele queria encerrar logo aquele assunto. Ele achou que estava, que aquela pessoa já tinha sofrido. E ele tinha já, por conhecimento da história de Jesus, ele já tinha um certo apreço, né? Muito bem. E aí, logicamente, daquele encontro lá no Calvário, para quando Jesus conversa com ele, para chegar no nosso continente, com certeza Longinus já teve outras passagens, certeza, outras vivências, a ponto de Jesus convidá-lo dessa maneira. Aliás, é um convite, né? Porque ele fala, você aceita? Olha, olha que coisa mais, né? E ele diz assim, Longinus, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e inspirando a Ismael, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica é o órgão do sentimento do planeta, daí coração do mundo, né? Como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, e se bem não os percam de vista os gênios tutelares do mundo espiritual, faça mistério se lhes outorgue toda a liberdade de ação a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhe foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas, responde Longinus. Você sabe que eu estou aqui, eu quero continuar aprendendo, né? E aí fala, Senhor, assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. E aí Jesus passa a explicar para ele que não seria fácil. Ele fala, pois bem, né? Disse Jesus com grande piedade. Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele atinja sua perfeita maioridade como nação. concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar os teus filhos. E aí continua, e aí, enfim, mais para frente, dos teus esforços se exigirá mais de meio século de lutas e dedicação permanente. Ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Institui por toda parte do continente um regime de respeito e da paz. E lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nações vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera para o pronunciamento da minha justiça que surgirá sempre. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes do teu último resgate neste planeta das sombras. É, o texto é maior que isso aqui foram... Mas aí a gente vê assim o tratado como foi. Esse diálogo com esse Jesus, diálogo, né? A confiança, sim, e o carinho entre eles, o respeito entre eles. O espírito que nós estamos tratando, né? Um espírito que recebeu Jesus, diretamente de Jesus, essa incumbência. Então nós estamos falando de um aventureiro qualquer, né? Que esteja ali para fazer essa transição, né, de maioridade do Brasil. Olha que interessante. Tem alguém que falou, nossa, eu sou candidato, meu nome é tal, viu? Vou fazer isso aqui, não foi assim não. Não era nenhum gente, aventureiro. Não. Vamos prestar atenção, não foi assim não. Né? Tem uma parte na vida de Dom Pedro que é o casamento dele, porque ele não ganhou a maioridade com 15 anos. Ganhou a maioridade e o povo acreditaria mais nele e ele seria efetivamente um bom imperador, segundo os conselheiros dele, se ele casasse. E eles convidam várias famílias, né, que tinham jovens princesas, enfim, convidam para quem quer casar com Dom Pedro II. Mas naquela época, o que a Europa tinha de notícia do Brasil? Que era uma terra horrorosa. Olha bem o Dom Pedro I, olha o exemplo que tinha saído daqui e que a notícia já andava lá na Europa. Então, que aqui era uma balbúrdia, que aqui era uma terra horrorosa, que aqui... E aí ninguém quis... Aliás, vamos contar como é que era o Dom Pedro. Cris, Dom Pedro tinha 1,90m, olhos azuis, cabelo alouado... Era uma boa figura. Eu considero que era uma boa figura, não boa era, pinta, Cris? Né? Então, eu considero que era uma boa figura. E, logicamente, depois que ele começou a viajar e todos o conheciam, aí se surpreendiam. Mas ele era uma pessoa bem... disciplinada. Tudo, disciplinada, pessoada, educada. É uma figura interessante, né? E a única que aceitou foi a Tereza Cristina, e mandaram para Dom Pedro uma foto dela, e ele falou, nossa, e o casamento como? E não tinha retoque aquela vez, não tinha nada. Não, na era foto, desenho, né? Photoshop. Era desenho. É, não tinha harmonização, não tinha, filtro, nada. Né? Não tinha filtro, né? Não tinha, foi um desenho assim, feito rigorosamente. E aí a Tereza Cristina vem, eles casam por a papelada anda primeiro, né? Eles casam meses antes por procuração, aquela história toda, até que ela se muda para cá. E quando ela chega, Dom Pedro recebe ele, ela não era absolutamente nada do retrato, nada. Propaganda enganosa. Ela era bem pequenininha, ela era manca, ela era muito mais velha que ele. Né? A gente está falando de um jovem, uhum, que estava entre seus 18 e 20 anos de idade. Né? Não tinha grande cultura, falava outros idiomas, é verdade, mas parava por aí também. Lembrando que a mãe do Dom Pedro, a dona Leopoldina, ela estudou mineralogia, botânica. Vocês já imaginaram naquela época? Mulher não podia frequentar a faculdade, né? Não podia, sim, ir para a escola. mas ela tinha tanta ânsia do saber que os pais levaram os melhores doutores sobre esses assuntos e ela fez uma faculdade particular lá no castelo, lá no palácio, enfim. Ela era especialista nisso, tanto é que ela traz várias pedras da Europa para cá, monta um museu, isso a mãe do Dom Pedro II. Então, ele também tinha essa história. Ela traz muitas plantas da Europa para cá, tem muitas plantas que não são nativas daqui, que ela faz plantar no Rio de Janeiro, e as plantas se deram muito bem, ela fica, sim, muito feliz, ela monta... famoso jardim estufas, botânico, né? É, ela monta muitas estufas, ela gosta disso. E essas histórias perpetuaram para o Dom Pedro, porque ela morreu, mas ele viveu com tudo isso que ela deixou. E aí vem essa esposa que não tinha cultura, baixinha, muito mais velha que ele, manca, muito religiosa, era uma pessoa muito religiosa, muito bondosa, mas não gostava de nada da sociedade, ela era muito recatada, escondida, e depois a gente vai conhecer um outro lado dela, que é brilhante, aí a gente também entende, são esses espíritos elevados que o cercam, e ela foi um desses, porque ela é extremamente generosa, caridosa e tinha um olhar para o povo que era fez história. O espírito também que precisava estar do lado dele. Que precisava estar do lado dele, porque quem mais poderia dar apoio para as investidas dele a favor do povo? A favor do povo, tá? Então a gente precisava fazer esse recorte e contar que ele casou, gente. É, mas a história também conta que ele gostava também de outras mulheres, né? Eu acho que as mulheres gostavam mais dele do que ele de outras mulheres. Na verdade, ele não teve nenhum caso registrado... Extraconjugal. Extraconjugal. Tinha mulheres que... Tem aquela Villeneuve... Tinha a Barral, né? A Condessa de Barral, que veio como preceptora das filhas dele, veio para orientar a educação das meninas, para ajudar... que era muito culta, muito bonita, muito mais velha que a esposa dele. A Barral era mais velha que a Tereza Cristina. Sem falar nas fofocas da corte, né, do entorno ali, que muitas vezes, né, pintam situações que não necessariamente aconteceram. Né? No livro Há 2000 Anos, não tem a Cláudia que inventa uma história da Lívia com Pilatos? É. E aí ela vai pagar durante 25 anos... né? Emmanuel, né, o senador Publio Lentulus vai negligenciá-lo durante 25 anos, achando que aquilo era verdadeiro, e não era. Era uma fofoca mal urdida, por sinal, né, e que ele caiu. Então, esses espíritos, muitas vezes, né, a gente está falando de um espírito, de uma envergadura espiritual, de uma estofa espiritual de Dom Pedro II. Então, né, Antônio, agora, eu imagine, acho que... imaginem a fofoca que daria... no Rio de Janeiro. Pois é. Chegar uma mulher extremamente culta, porque a Barral era culta, era poliglota, entendia das ciências, entendia, enfim. Bonita, dona de casa de chá na França, modista, ela tinha outros andares que as mulheres e a sociedade do Rio puseram o olho mesmo. Porque, nossa, a gente compra um chapéuzinho aqui, né? Ela tinha acesso a isso, ela inventava roupa, ela tinha um lastro. É a chuva aí, ó, começou, né? Ou a implosão. Já foi? Ah, era 10 horas, ela 10 e 2, acabou de ter implosão aqui, gente. Ouvimos um barulho aqui. Não, eu vi o barulho, a balançadinha. Do... eu também, eu achei que era um trovão a princípio. Mas, enfim, puseram o olho. E ele... tinha muito mais assunto com ela do que com a Tereza Cristina, gente. Não assunto do governo, assuntos não. Técnicos que assuntos técnicos que eles dominavam. Eles, né? Eles liam os mesmos livros, sim, eles conseguiam discutir. Então tem isso talvez também. A gente tem que prestar atenção para não cometer as mesmas gafes ou injúrias da época. Já que o pai tinha uma fama, já né? Já que o nada... pai tinha uma fama, por que não? Ele não podia ter também. Deixa eu falar aqui as pessoas que estão ligadinhas. Calim, prepara algumas perguntas aí pra gente fazer rápido também, né? A Mônica Fonseca está dizendo: minha mestra e doce amiga, Sorriso Largo, me ensinou tanto na prefeitura, com a doçura que lhe é particular. Sou de São José dos Campos, mas estou em Bali, Indonésia. Aqui é 11 horas da noite, no domingo. Ela foi ver os netos, o único filho dela mora lá e os netinhos estão lá. Ela foi ver os netos, a Mônica, uma amiga maravilhosa, maravilhosa. Tem mestre aqui, é ela, Mônica Fonseca. É, muito amiga minha também, né? Exatamente. Ela está lá? Ah, foi ver os netos. É, porque aqui ela era a nossa ouvinte assídua, né? Sim, agora. Continua sendo. Ela está lá. A Maria Siqueira também está dando um bom dia aqui a todos. Importante falar do Brasil. A Dolly Cassal, lá de Jacareí. Um abraço para a Dolly também aqui. A dona Marli Alexandrino, dando um bom dia, adorando o assunto. José Carlos de Oliveira, tema interessante sobre nosso Brasil. Parabéns. É muito bom conhecer a nossa história a fundo. O Aécio também está fazendo mais uma pergunta. Carlinhos, dá uma olhada nas perguntas primeiras, um lá, monte por favor. Aqui, gente. A Marta Gonçalves Santos também aqui. O Elton Wagner, bom dia, companheiros. Abraços de Uberaba. Assunto interessante. A Maria Siqueira, estamos adorando conhecer um pouco da nossa história também. É, a Hortência Teca, parabéns, Antônia. Você sempre foi muito estudiosa, sempre nos deixa motivada a assisti-la. Que felicidade e honra ser sua irmã. É sua irmã mesmo ou é irmã? Minha irmã, linda, maravilhosa, 10 anos mais velha que eu, parece 10 mais nova. Maravilhosa. Aqui de São José? De espírito, não, ela mora em Barueri. Barueri. O Moacir Gasparotto, bom dia, amigos, aqui está dando. O Brasil é e os brasileiros. É, o Brasil é e os brasileiros se afastam muito de seus ideais. Lamentável. O Ed Moreno também dando um bom dia aqui, dizendo que hoje aqui o programa é de doutorado. Então, o negócio aqui, né? Por conta da Antônia, com certeza. José Carlos também. Ele está fazendo as perguntas que eu já vou falar até antes aqui, só para esclarecer. Ele está dizendo, seria então Vitor Hugo o primeiro ou dos primeiros a receber uma carta psicografada? Não, José Carlos, geralmente naquela época era muito mais por incorporação mesmo. O espírito vinha e passava mensagem. Mas isso também não quer dizer que não pudesse escrever também, mas geralmente naquela época ainda era muito por incorporação, né? Ele recebeu uma mensagem, a gente não tem detalhes. Também não sabe se direito, foi escrito, né? Se foi. Eu não tenho Existe um livro, né, que aborda esse aspecto, até foi feito um documentário em relação a esse período na França, né? E o Vitor Hugo, eles tinham muita mensagem com escrita direta. E ela tentou várias vezes, né? Até ela estava cancerosa, né? Era uma mulher muito... Essa mulher que o levará ao Espiritismo, né? Que depois dá a mensagem no livro, no Evangelho Segundo o Espiritismo. Ela vai para essa... A convite dele, já que ele estava exilado, né? Na ilha de Jersey. Ela vai para lá para... Talvez para... passar os últimos dias da sua existência muito consolada com as luzes do Espiritismo, né? E ela vai e ela leva ao Vitor Hugo. Então, olha, estou vindo com a notícia de que a vida continua, sua filha está viva, vamos tentar. E ele, no começo, ele se vê assim muito relutante, porque, né? Ele era muito cético à época e tal, e depois ela vem e deixa uma mensagem maravilhosa com todos aqueles detalhes e ele se rende, então, aos clamores do Espiritismo. Então, eu não tenho, Antônia, lido alguma coisa que tenha saído dessas conversas assim, né? Mas a gente supõe que eram assuntos assim, até porque, né, no Brasil também prevalecia muito, na época, a questão clerical, né, a força da igreja também. Então, talvez para não contrariar esses interesses, ele não falasse assim tão abertamente dessas coisas, né? Mas, com certeza, foi o momento em que surgiu na França e ele vai para lá e Vitor Hugo, então, tem essa psicografia direta aí. Ou mensagem psicofônica, a gente não sabe, porque ele fala mensagem, a gente não sabe se é... Isso, E o povo gostava muito do Vitor Hugo, tanto é que o velório dele foi impressionante. Acho que até hoje não teve um velório tão cheio de gente como o de Vitor Hugo. Né? Ele levantava a bandeira pró-povo e ele... Pagou por isso, né? Pagou por isso E tem mais, ele, para mostrar que as coisas estavam ruins e que ele enxergava e o que estava acontecendo, ele escrevia. Tanto é que o livro Os Miseráveis é um retrato daquela época, riquíssimo, né? Riquíssimo. No cotidiano, né? No cotidiano, das mazelas que o povo vivia e que os governantes não estavam nem aí, né? O Silvio, nosso Silvio aqui, né, que vem sempre aqui com a gente, também está... Está dizendo que teria que ter mais uns 10 programas para poder desenvolver esse assunto. Né? O pessoal do Fé e Razão também. Bom dia, meus queridos. Excelente programa. O Oswaldo, o Barbosa, Oswaldo Barbosa. É imprescindível termos acesso constante a textos como esse, onde a espiritualidade nos traz, em prosas e versos, ensinamentos e chamamentos à nossa religiosidade e amor à pátria. João Ramalho dando um bom dia. 5 minutos de história e reflexão. Com Lourdes Roim, bom dia. Excelentes ensinamentos que estão sendo trazidos hoje. Jamil Lima, obrigado por acrescentar em meu aprendizado mais essa história linda de nossa doutrina. A Dodora Kawabe, a minha prima, lá de Juazeiro da Bahia. Bom dia a todos, vocês foram felizes trazendo esse assunto. Muito bom, parabéns. Alan Lima, uma verdadeira aula de história e amor na relação de Pedro com Jesus. Excelente programa. Rita de Cássia Batista, excelente oportunidade de aprendizado. Estou encantada, minha irmã Antônia. Gratidão. Dilha Solteira, minha irmã Ritinha, Dilha Solteira. Isso, ela está jogando nos 4 cantos do Brasil, já viu? Norte, Sul, Leste, Oeste, tem parente da Antônia. Bali, Itália. Bali, né? Fora do país. Não, mas o interessante é que na história, o Tião estava contando que ele conheceu a Antônia lá em... Ilha Solteira. Ele estava recepcionando os espíritos que vieram lá para Ilha Solteira, e Antônia era uma delas. Diz que as mulheres que querem casar não vão muito para lá, não, porque a ilha continua solteira até hoje. A família da Rita, que me recebeu lá, a família da Rita espírita, né? A madrinha, o seu João, trabalhadores, e eles que me receberam. A gente tinha mudado para Ilha Solteira e eles, nossa, me pegaram no colo, assim, lindamente. Foi lá que você conheceu o Tião. Lá, eu cheguei um ano antes dele, ele chegou um ano depois, Já foi esperar, ele foi estudar já. Lá. É. Muito bom. Deixa eu fazer uma parte. E aí já faz 45 anos, mano. Poxa. Tá bom. Maravilha. Deixa eu só fazer uma parte, gente. Eu esqueci na saudação de vocês, eu esqueci de saudar o Rodrigo. O Rodrigo Costa está em casa, ele fez uma cirurgia. Não pode tomar chuva, está tomando muito medicamento e ele que está comandando o programa, tecnicamente, aqui, com o auxílio da Cris e do Piero hoje. É por isso que está dando uns problemas, porque quando a Cris está sozinha não dá problema nenhum. Aí ele fica de lá dando palpite lá nos computadores, mexendo. Aí parece chiado, parece trava, parece isso, parece aquilo. Parece uma implosão aqui que balança tudo. Eu tenho uma pergunta do Aécio César para vocês, uma pergunta questionadora. Dona Antônia e Ari Rangel, com o regime de monarquia hoje no Brasil, não, é isso que ele está falando, né? Diminuiria tanta violência, impunidade e corrupção, tirando assim a mamadeira de muitos políticos? Obrigado. Não. Sabe por quê? Posso responder, Ari? Por favor, fique à vontade. Uma coisa é o regime, outra coisa são as pessoas. A gente não sabe quem estaria à frente desse regime hoje aqui, né? Aliás, a gente tem aí o Bertrand I, que é o nosso príncipe regente. Se a monarquia estivesse ativa, a família ainda existe. Né? A gente está no... Acho que é... Depois do bisneto, a terceira geração, que é trineto... Eu acho que é isso que chama, né? Mas, enfim, a terceira... Passou já o primeiro neto do Dom Pedro, o segundo, estamos na terceira geração. E é o Bertrand que está aí. Bertrand I. E a gente não sabe como é que essas pessoas pensam, então, como é que elas foram preparadas. Uma coisa é o regime, outra coisa é quem está na frente. Nós temos tantos regimes monárquicos vigentes aí com ditaduras, crueldades que são perpetradas, então depende de quem está atrás, né? O regime em si não é, não é sinônimo de honestidade. Não exatamente. Não teve primeiro, não era. Exatamente. Então o regime é uma coisa, quem está à frente é outra, né, Ari? Então perfeitamente, é. A gente, né? E a gente também não pode viver de saudosismo, né? Nós tivemos essa fase áurea do abençoado, vamos assim dizer, da monarquia de Dom Pedro II, né, que foi um homem responsável, que soube dirigir o país com momentos com linha dura e tal. Teve as suas falhas? Claro que teve, né? Mas tentar voltar a essa época, né? Eu acho, agora é uma opinião muito pessoal minha, né? Eu acho que é muito saudosismo, né? Que não caberia mais no tempo que a gente vive, né? Hoje a situação geopolítica, econômica, histórica é muito diferente daquela época, né? Eu acho que os planos de Jesus para o Brasil hoje são muito diferentes do daquela época, né? Então, por que que acho que existe esse sustento, sendo que o que a gente vê é simplesmente assim, o que que a gente vê? A gente vê, vamos lá, a gente sempre está acostumado a ver a Inglaterra, né? Que o mundo todo conhece, até do mais simples até o mais intelectual. Eles se vendem bem, conhece. É um conto de fadas, olha isso. Exatamente. Inclusive, porque, João, na realidade, toda estrutura política, toda administração está embaixo, não está nele. De carruagem aí. Então, é esse encantamento para atrair o turismo, para movimentar a economia. Uhum. Né? Então, manteve, porque é um grande atrativo turístico para o mundo inteiro. Por que que você vai para a Inglaterra? Quais são os pontos turísticos? Visitar o Palácio de Buckingham, conhecer a realeza, a troca da guarda. Isso atrai. E na realidade não manda nada, eles não mandam nada. Exatamente, né? Qual é a função dele na. Então, é um regime, né, que o parlamentarismo é o que manda, né? Então. Lembrando que Dom Pedro também tinha um parlamento. Dom Pedro II, sim, tinha um parlamento. Primeira Constituição também, né? Sim, em 1824 a gente teve a primeira Constituição, né? É uma Constituição muito arrojada para os nossos dias, inclusive há de se abrir um parênteses nisso, mas a gente faz um programa só por conta dessa Constituição. É uma Constituição que aceitava o homossexualismo, por exemplo. E isso é uma conversa que hoje a gente está patinando ainda. Quer dizer, ainda é tabu, né? E ela lá atrás já colocava que, imagina, isso aí cada um por si, a vida particular, e acabou. Não tinha penalidade, porque outros países matavam, até hoje, né? Uhum. Mata, manda embora, sim, exila, prende. Sim. Então, era bastante. Foi uma Constituição que não serve para hoje, mas tinha pontos. Sim, já era uma progressista à época, né? E Dom Pedro tinha um parlamento. E esse parlamento, ele trocava o presidente do parlamento de ano em ano, ou de dois em dois anos. Ora ele colocava um conservador, ora ele colocava um moderador, um progressista, certo? Por quê? Porque ele sabia que aquele conservador só ia dar problema, porque ele queria conservar o quê? Aquilo que Dom Pedro não acreditava. Dom Pedro não acreditava na escravidão, né? Esse jeito de lidar com o ser humano para ele. Enfim, é por aí. Tá. Valdeci Braulio tem uma pergunta também. Poderíamos dizer que o mundo convencional gostaria de um Brasil igual aos Estados Unidos, mas nossa missão como Brasil é noutro sentido? Quando a República chegou, né? Quando a República chegou aqui, gente, Estados Unidos já tinha República há algum tempo, né? Algumas décadas, inclusive. E os daqui queriam copiar lá, não tem como copiar, gente. A história lá se fez outra. São missões diferentes. São, aliás, quem olha o mapa dos Estados Unidos vê que é tudo quadradinho, né? Já começa daí. Lá foi pensado, foi planejado milimetricamente, diferente daqui. Nós tivemos a Inglaterra lá, Inclusive, tinham estados dos Estados Unidos que eram da Inglaterra, mesmo depois da República, e teve, esses estados tiveram que fazer uma independência à parte. Então, tem que estudar a história também dos Estados Unidos. Não tem que copiar. A gente tem que olhar para o nosso caminhar, para as nossas dificuldades, para os nossos anseios, e daí fazer a construção. Né? Não se trata de... Isso aí é minha opinião, hein? Claro. Não se trata de copiar. A gente não... Aliás... pegar o nosso território, gente, nós somos de território na América, né? O tamanho do nosso, na América do Sul, olha o tamanho do nosso território. A gente conseguiu manter esse território, né? A gente conseguiu manter o Brasil desse tamanho há séculos, coisa que os outros não conseguiram, foram por guerras, por desentendimentos. E a gente teve um Dom Pedro aqui, com mais de 50 anos, 49 anos ele, após a sua maioridade, se contar desde os 5 anos de idade, nós tivemos ele aqui muito tempo, mantendo essa unidade e fortalecendo essa unidade. Né? Numa época, gente, vocês já imaginaram sair do Rio de Janeiro e ir para o Ceará? E ele foi várias vezes, quer dizer, era uma empreitada. Enfim, ele conseguiu manter a nossa unidade e a nobreza territorial do Brasil. Então, não se trata nem de copiar dos outros, né? Não, e economicamente, os Estados Unidos é muito mais viável do que o Brasil. Porque na época do Dom Pedro, nós éramos muito melhores que os Estados Unidos. Então, mas lá teve as ferrovias... E cortava os Estados Unidos de ponta a ponta, de mar a mar, né? Nós também tivemos, Dom Pedro fez 24 mil quilômetros de ferrovia e que a linda república que veio acabou com isso, gente. E acaba até hoje, não é? Ninguém acordou ainda. Ninguém acordou. Ele fez 20, na época dele, seu Rui, em 50 anos, de um regime monárquico. Ele importou, ele trouxe da Inglaterra o comércio, depois começou a fazer aqui, aprendeu como é que faz, viu como é que é, vamos fazer no Brasil 24 mil quilômetros de ferrovia. É bom nem perguntar quantas ferrovias, quantos quilômetros a gente tem hoje. Poderia estar funcionando até hoje, né? Não tem, né? Não tem mais. Então, a gente sabe que hoje é uma máfia do combustível, a máfia de quatro rodas, né, que... Então, não é nem máfia. A gente vai voltar lá na década de 60 e 70, que houve um acordo com os Estados Unidos que a indústria automobilística viria para cá e a gente faria estrada. Foi isso que aconteceu. E aí os caminhões todos estão aí até hoje. Tanto é que eles usam o slogan que quem gosta do Brasil devia prestar atenção, né? O Brasil, se parar o caminhão, o Brasil para. Isso é um slogan que já... Exatamente. Então, a gente tem que prestar atenção. Nós temos que ter alternativas. Isso. É igual o agronegócio, né? Tem que ter alternativa, porque basta uma seca, basta uma chuva intensa, basta uma enchente, como nós já tivemos. As mudanças então, climáticas. Então, a gente tem mesmo, que ter alternativas, gente. A gente tem que criar novos caminhos. Tá. Olha eu fazendo. Opa, desculpa. Não, você está certíssimo, Antônio. Você está certíssimo. No caso do a gente vê isso mesmo. Quem sustenta, quem está mandando no Brasil é combustível, né? De todas as maneiras. E é automóvel. Agora, em um país, todos os países adiantados, você consegue administrar eles com estrada de ferro, né? Então você vai no país mais adiantado que você imaginar, quem está rodando lá é trem, que é muito incomparável a economia em relação a outro, né? É incomparável a economia de estrada de ferro com isso. E aqui parece que cada vez que alguém entra para querer mudar isso, para querer falar nós temos que fazer isso, vem os entraves, aí vem as greves, vem tudo isso. Quer dizer, junta tudo, né? Junta pneu, junta combustível, junta estrada, junta todas essas coisas. E a gente vê isso aí acontecendo há muito tempo e sabe que é uma briga muito grande para você voltar às origens, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, Cris. Olha, são 10h21. A gente tem que voltar aí firme. Hoje vai ser difícil matar todas as perguntas aí, viu, Carlinho? E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, com Antônio Baroto e com Ari Rangel, falando sobre a importância do Pedro de Alcântara no nosso país, no Espiritismo, enfim. Nós precisaríamos conhecer muito mais a história do Brasil para valorizar mais o Brasil, né? Porque, infelizmente, nós damos mais valor para outros países do que para o nosso, né? É isso mesmo? Do vizinho é mais verde, né? A gente esquece de pôr água na nossa. Algum... e fica admirando o verde. Microfone. É, Carlinho, faz essa pergunta do Rodrigo aí. De repente o Ari e a Antônia podem saber alguma coisa. Essa é boa. O Rodrigo Costa tem uma pergunta para vocês dois. Vocês lembram quando Dom Pedro II mandou prender dois bispos católicos por perseguir os maçons e estavam fechando as paróquias que não queriam expulsar os seguidores da maçonaria? Sim, tem essa história. E você acha que num quadro desse ele ia falar que ele lia a obra espírita? Se os padres estavam colocando maçom para fora? Uhum. É, a gente tem que entender que ele governava sob pressões de tudo quanto era lado, né? Toda pessoa que está à frente do poder, ela está sempre pressionada por interesses. Então, nós tínhamos o clero, nós tínhamos o poder econômico, né? A época... Nós vivíamos ali sob o guarda-chuva do ciclo do café, principalmente. Então, essas forças todas faziam uma pressão muito grande sobre ele, né? Então, certamente, ele foi pressionado muitas vezes a tomar atitudes que não necessariamente ele estava de acordo, mas era o jogo de forças, né? O tabuleiro, né? De quem governa, ele tem que estar movimentando as peças para se manter, inclusive, no poder. E o que acontece com ele, né? Se a gente estudar bem, os historiadores mais críticos, eles falam que quando tiraram ele, não foi uma transição, foi um golpe de Estado. Uhum. Agora, nesse caso aqui, ele estava fazendo, tipo assim, ele estava, com certeza ele não foi pressionado não, né? Ele queria dar um jeito mesmo nisso aí, né? Porque era um absurdo, só porque a pessoa é maçom, ser expulso da igreja, ser expulso desse lugar. Se ele deixava a imprensa ter liberdade, ele também entendia a liberdade do culto. Exatamente. Tanto é que os negros batiam tambor direto e ele achava bonito e ele e a princesa Isabel iam assistir. É. E aí outra coisa, né? A gente sabe que Dom Pedro I, por exemplo, o pai que foi colocado na maçonaria, justamente para ajudar na independência do Brasil, né? Dom Pedro I. Então, Pedro I, ele foi do grau 1 da maçonaria ao grau 33 num dia só. Olha, ele se tornou grão-mestre num dia só, né? Quando demora 50, 60 anos para chegar até lá, ele foi em um dia só. Mas aí era isso que você está falando ali. Aí era interesse do país, interesse que... Porque quem organizava toda a independência do Brasil era a maçonaria. Quem eram as pessoas? José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo, esse pessoal. E José Bonifácio é que orienta Dom Pedro II. Então, ele sabia o que significava a maçonaria para a cultura de um país, para o desenvolvimento de um país, para colocar o país para frente. Então, ele não ia aceitar mesmo um negócio desse, mesmo que tivesse vindo de um outro poder, que era da igreja, né? Ele não iria aceitar isso. E eu acho que ele fez uma coisa que estava dentro dele mesmo, né? Se ele era maçom, a gente não sabe direito, né? Que também era outra coisa que a gente sabe que fica meio oculto, muitas vezes. Mas atitude, como essa atitude de deixar os negros com seus rituais, né? A Antônia falou um outro assunto agora interessante também, que era até a Constituição, né? Ser imparcial em muitas coisas, não admitir perseguição a homossexual. Então, uma coisa de gente espiritualizada, coisa de gente adiantada, de um espírito adiantado, não é para qualquer um. Né? Então, são certos preconceitos e certas perseguições que uma pessoa do nível dele não ia admitir, embora tivesse que muitas vezes tomar atitudes relacionadas ao que vinha, às pressões que vinham. Né? Mas é interessante. E o Camilo Flammarion? Tem umas coisas do Camilo Flammarion interessantes aí. Inclusive o Rodrigo tem umas fotos aí. Como Dom Pedro era astrônomo, ele também trocava cartas com astrônomos do mundo. E Camilo Flammarion era um grande nome na época. E aí a gente vai perguntar como não conheceu o Espiritismo se ele conheceu Camilo Flammarion, né? Exatamente. Que era amicíssimo de Kardec, né? Quem fez o discurso no enterro de Kardec foi Camilo Flammarion. Como não falar, né, de Espiritismo, né? Como não conhecer o Espiritismo? Aliás, o Camilo Flammarion, assim que eles estreitaram mais as suas comunicações e ele entendeu Dom Pedro como astrônomo, porque Dom Pedro chegou a registrar aí um astro, enfim, deu nome. Tinha o observatório no Rio de Janeiro, Dom Pedro Observatório Nacional. O Observatório Nacional. Antônio, só um pouquinho, enquanto você fala, a gente está colocando aqui a foto do Observatório da França. Tá aqui. Ah, o pessoal está enxergando. É. Então, aí é o local de trabalho do Camille Flammarion, né? E o observatório foi feito por Dom Pedro I, mas ficou as traças, né? Ele fez porque vamos fazer, tinha na Europa, vamos fazer, era uma cópia, assim, né? Uma cópia, mas ele também não trouxe ninguém para tocar, não, enfim. Dom Pedro assumiu aquilo, que mandou construir, inclusive, aposentos para ele, porque a observação principalmente era noturna e ele tinha aposentos lá, ele dormia lá, ele estudava, ele tinha uma biblioteca maravilhosa nesse próprio observatório para não ter que ficar levando os documentos para lá e para cá. E quando eles estreitaram mais essa amizade e o Camille entendeu que estava conversando com um astrônomo, deu de presente para ele o livro Urânia, que foi a primeira obra do Camille, né? Ele dá para o Dom Pedro de presente o livro Urânia. E mais tarde, quando Dom Pedro fica viúvo, já no exílio, já em Portugal, quando morre a Teresa Cristina, Dom Pedro ficou extremamente entristecido e o Camille manda uma carta para ele com duas observações. A primeira, releia meu livro, que lá você vai encontrar muitas respostas. Segundo, mandou para ele de presente o Livro dos Espíritos. Então, tá aí. Que mais? Vamos falar que Dom Pedro não leu? Chegou um livro na mão dele e ele não leu? Esse homem letrado? Pois é. Ô, Antônia, deixa eu ignorar. Comentar um pouquinho. Então, aqui a gente está mostrando a foto do túmulo, né, de Camille Flammarion, 1925. Então, essa aqui é a foto do túmulo. E aí a gente tem também, então, como a gente tinha colocado o observatório, esse aqui, né, que foi o observatório. E eu achei muito interessante que no observatório tem um relógio solar. Deixa eu colocar aqui, ó, no topo. É lá, ó, o relógio solar, né, na cidade de Juvis, na França. E aí tem também uma outra foto da pedra fundamental, que... Opa, peraí... Cadê o Rodrigo? Rodrigo tá fazendo falta, hein, Rodrigo? Ó, essa aqui é a foto da pedra fundamental, um presente que Dom Pedro II deu quando foi inaugurado, né, o observatório. Dom Pedro deu esse presente. Dom Pedro foi até lá, ele deu pessoalmente, ele esteve na inauguração do observatório. Então, tá a foto. E a gente tem aqui dentro do observatório, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Aqui, pera um pouquinho só, rapidinho, aqui. Dom Pedro não colaborou só com o Observatório Astronômico da França, mas ele era muito amigo de Louis Pasteur. E ele queria muito que Pasteur fizesse pesquisas para o Brasil por conta da febre amarela. E o pastor falou, olha, eu poderia fazer aqui se eu tivesse tal coisa, eu gostaria de ter... O pastor era químico, né? Uhum. Eu gostaria de ter equipamentos assim, eu poderia fazer daqui, nós coletaríamos material, eu poderia fazer daqui. E Dom Pedro ajuda na construção, na edificação do Instituto Pasteur de Pesquisas na França. Com que dinheiro, gente? Tanto o Observatório Astronômico como o Instituto Pasteur da França, com dinheiro próprio. Dom Pedro nunca pegou um vintém do dinheiro dos brasileiros para fazer nenhuma obra que ele julgava ser interessante e que era para o bem de todos. Inclusive a Floresta da Tijuca, né? Floresta da Tijuca não existia, gente. Aquilo era uma fazenda de café, várias. E ele, como ambientalista que ele era, naturalista, biólogo, ele se assusta porque a qualidade de vida das pessoas do Rio de Janeiro estavam minguando porque ele foi precisar de sombra. precisava de sombra, precisava de verde. E ele observou que estava diminuindo a quantidade de água no Rio de Janeiro. Os rios e as cachoeiras já não tinham a quantidade de água que ele notara anos atrás. E ele fala, não, a gente precisa trazer verde para este lugar. E ele compra as fazendas com o dinheiro dele, ele faz um empréstimo particular para ele, com o dinheiro ele compra as fazendas de café daquela região, contrata os técnicos para plantar ali a Mata Atlântica, replantar, recolocar no lugar a Mata Atlântica. E tanto é que quem anda lá na Floresta da Tijuca às vezes encontra pé de café no meio, porque sobrou das fazendas que estavam lá. Foram plantadas 100 mil árvores e ele doa como patrimônio do Brasil. Hoje é o Parque Nacional, mas naquela época era patrimônio do Rio de Janeiro, patrimônio ambiental. Então, a Floresta da Tijuca... hoje a gente está tirando verde. Dom Pedro falou, olha o que acontece, falta água, não tem sombra, o calor é demasiado, a gente precisa de uma área verde aqui, a gente precisa de uma área que nos sustente. Ele põe uma floresta lá, a floresta hoje todo mundo visita e a gente não aprendeu a lição. Mais um detalhe do Dom Pedro. Então, a gente já falou que ele já ajudou as escolas lá na Terra Santa, que ele já construiu dois institutos, ajudou a construir dois institutos na França, né? Tem umas coisas que a gente vive hoje, que é dar parabéns, eu acho que a gente também tem que estudar história. Ele foi o primeiro a criar as cotas para negros alforriados estudarem. Não é ideia atual isso. Alguém só relembrou. Por quê? Porque os negros não podiam ir para a escola. E ele passou para o parlamento e falou, não, vamos abrir. Ninguém autorizou. Aí ele queria uma cota. Então, vamos deixar parte das vagas para os negros. E o parlamento fala, você paga. Então, e ele pagou. E ele pagou, gente. Cota para negros alforriados estudarem. Primeiro no Colégio Dom Pedro, lembrando que lá na Quinta da Boa Vista ele mantinha a escola para todos os filhos dos funcionários e dos moradores lá da Quinta da Boa Vista, ele mantinha uma escola com recursos próprios. Inclusive ele dava aula lá de vez em quando. E ele cansou de falar que a maior alegria dele era o dia que ele largasse o império, o posto dele. Tem o Colégio Dom Pedro, né? Exatamente, ele seria professor, ele não queria ser outra coisa, ele queria ser professor, ele era apaixonado por educação e pelo ensinar. Ele criou as escolas públicas para crianças, onde se deveria aprender leitura, escrita, aritmética e valores humanos. Quem que se importa em valores humanos? Gente, já falava de filosofia ali, né? Como é que você não fala de valor humano se você não falar da filosofia? Da onde eu vim, para onde vou, o que, que eu quero e que eu vivo numa sociedade, né? Em 1840, a população brasileira era 92% analfabeta. Em 1889, quando ele sai do país, só 52% da população do Brasil era analfabeta. Vocês querem programa maior de alfabetização que esse? O microfone. Da Estrada de Ferro, então a Antônia informou aqui que Dom Pedro I construiu 24 mil quilômetros de Estrada de Ferro. Hoje, nós evoluímos bastante, nós temos 30 mil quilômetros. Então, em 100 anos foi feito só 6 mil. Então, né? Enquanto ele. Tá bom, né? Mais de 100 anos. Uhum. Em mais de 100 anos, só 6 mil quilômetros. Enquanto ele fez 24 mil. E funcionava, hein? Opa, funcionava. Na época das Maria Fumaças, né? Pois é, funcionava. Ele criou a primeira escola para surdos e cegos. Verdade. Da América Latina. E a segunda do mundo, a outra era na França. Verdade. Na França tinha, inclusive, foi lá que nasceu a língua de sinais. E ele pede para um professor de lá vir para cá, o professor vem e pede para ele, então, traduzir a língua de sinais da França para cá. E aí começa a construção de uma língua de sinais para o Brasil com muita dificuldade, porque pensaram que era traduzir igual se traduz outras línguas, e, na verdade, você tem que criar uma própria, né? E tá aqui, ó, a gente está falando de inclusão, hoje a gente está se debatendo com inclusão. Esse homem cria duas, atendimento para duas especialidades aí, né? Com todo conforto. Aliás, se tiver, Cris, você achar uma foto da Escola de Surdos do Rio de Janeiro que Dom Pedro criou, é um palácio, gente, é uma coisa maravilhosa. Hoje tem curso técnico lá dentro, tem tudo para surdos ainda. Está lá, está funcionando. Em 1880, o Brasil era a quarta economia do mundo e o nono maior império da história. Quarta economia. O senhor entendeu o que eu falei quando o senhor falou dos Estados Unidos, seu Rui? O Brasil era ótimo. Era ótimo. Nos recursos, olha bem. A média do crescimento econômico foi de 8,81% ao ano. Viu, Piero? Você que é da área do... Finanças. Mas o tamanho da Argentina era qual? E é qual hoje? Entendeu? Então, daí, esses números, pelo tamanho do Brasil, eles eram majestosos mesmo, né? Naquela época tinham 14 impostos, hoje nós temos 92. Era 98, mas aí já juntaram alguns para fazer de conta que não tem, mas nós temos 92. O que vocês acham? E tem uma frase do Dom Pedro maravilhosa, ele fala: só admito a criação de mais um imposto na hora que as despesas do governo diminuam. Que tal a gente usar essa frase? Que tal isso? Uhum. Porque qual era a pressão que ele sofria? Que tinha que cobrar mais, que tinha que criar mais impostos, que tinha que... Certo? Não, eu só admito um novo imposto ou aumento se a gente abaixar a despesa do governo. Se a gente fazer um minha culpa hoje, se a gente ver o que está acontecendo na nossa casa parlamentar hoje, né, que é legislativa, a gente aprende a votar. Em 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. E tem mais, em 1880 o Brasil tinha a segunda maior e melhor marinha do mundo, perdendo só para a Inglaterra. Em que estado está a nossa marinha hoje? Debaixo d'água. Mais ou menos, seu Carlinhos, mais ou menos. O Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo. Tá bom? Ele tinha a imprensa livre, mesmo porque ele falava que não precisava se preocupar com isso. O mundo inteiro falava: como você deixa? Eles fazem piada de você, eles falam mal, eles fazem desenhinho com você cochilando com o jornal no colo. Ele falou: o que, que isso me afeta? A imprensa luta contra a própria imprensa. Não preciso me meter, porque quem conta a verdade vai se sobrepor àquele que está lançando falsas notícias ou que está abusando. Então, eu não preciso me meter. A própria imprensa equilibra. A lucidez, hein? O pessoal dizia que ele era o Pedro Banana e que era o emperrador. Ele emperrava as coisas. Lógico, porque tudo que eles pediam para os valores dele, de coletividade, sim, e de bem para esta nação, não tinha um cabimento, por que ele ia fazer andar, né? Em 1887, ele recebe os diplomas honorários de Cambridge sobre botânica e astronomia. Não foi presente, viu? Não é doutor honoris causa, porque... Não. Ele teve que mostrar o serviço. Ele teve que mostrar os conhecimentos dele, tá? Ele terminou com a guarda Dragões da Independência. Sabe o que aconteceu? Ele terminou com essa guarda, falou: não tem mais razão de ter essa guarda. Imagina, Dragões da Independência, tem que ficar, né, assegurando o país para ser livre. Já somos, acabou. Isso aí não... E outra, é muito custo, acabou. O que fez assim que a República começou no país? Eles reativaram os Dragões da Independência com esse nome, gente, com o mesmo nome. Que existe até hoje. Tá bom, só para a gente ilustrar. É maravilhoso para eles lá, né? Quando ele fez a viagem, a segunda viagem, ele foi para a Terra Santa, tudo, ele ficou muito tempo fora. A Tereza Cristina também foi. Enfim, ele ficou bastante tempo fora. E quando ele voltou, alguém tinha programado uma linda festa para ele, uma coisa soberba, que ele detestava.

homens que pensem no outro antes que em si mesmos, que se importem com o semelhante, que cuidem da coisa pública com zelo, que os que se encontram no poder tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir as necessidades de um povo esperançoso. Um povo que tem os olhos no futuro e que deseja para os seus filhos uma nação ilustrada, sadia, uma nação de paz. Oremos por esse Brasil renovado. São 10 horas e 52 minutos. Ari, o que você pode falar um pouquinho dessa mensagem? É uma mensagem muito apropriada. Nós estamos aqui abordando a trajetória de um imperador que se consagrou, né, para que trouxesse melhorias para o povo que ele governava, né, um exemplo de governante. E a mensagem nos reporta exatamente a isso, né, que nós devemos tratar da coisa pública com responsabilidade. Aqueles que se incumbem, que têm essa missão, que se dedicam a essa seara, é invariavelmente importante que ele cuide da coisa pública com honestidade, com retidão de caráter. E hoje, como lembrava a nossa querida Antônia, né, nós enxergamos, assim, isso é uma observação muito pessoal, mas nossos parlamentos, né, hoje a gente vê com muita virtude coisas que deveriam existir em todo, né, a gente vê cada escândalo, né, então a gente tem que se espelhar nos bons exemplos de administradores. Eu me lembro da figura aqui do marido da doutora Marlene Nobre, o grande Freitas Nobre, né, que foi um homem espírita e que teve ali, durante os anos de chumbo, durante o governo da ditadura militar, ele conseguiu, com muita com muito espírito de pacificador mesmo, fazer ajudar na transição, né, num momento que era muito triste. Então, é um exemplo a ser seguido também, né? Então, os exemplos estão aí e a gente precisa mudar, porque enquanto a gente tiver pessoas na administração pública que não tenham a consciência, o zelo com o trato público, com o bem comum, nós vamos estar patinando nessa questão de achar que o Brasil vai ser um país assim que as coisas vão chegar gratuitamente, mansamente, e a gente não precisa fazer nada, né? Nós estamos aí na iminência de um período eleitoral, né? Então é bom que nós conheçamos os nossos candidatos, os candidatos que a gente queira votar. Conhece-se a árvore pelos frutos que ela produz, né? Então vamos estudar a vida dos candidatos, suas propostas. Não vamos entrar nesse discurso fácil, né, que em período eleitoral parece o canto da sereia, né, tentando encantar as pessoas. Então, essa mensagem vai ao encontro disso. Nós precisamos de pessoas que vão para essa seara para trabalhar mesmo em benefício do bem comum, da população. Porque isso, de alguma forma, quando não acontece, vai faltar remédio lá no pronto-socorro, vai faltar profissional, a educação vai faltar, né, material, merenda, vai faltar uma série de coisas. Isso no dia a dia. Professor vai ser mal remunerado, né? Então, é uma mensagem que eu acho que nos reporta isso. Até como espíritas que nós nos propomos a ser, né, nós temos muita responsabilidade nisso, né? Não entrar nesse discurso fácil de salvadores da pátria. Né? Cris, vamos encerrando o momento de Gavalli? Antônia, você ia falar? Ela pediu para ir comentar. Não. Ah, então tá bom. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Bom, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, essa semana aqui eu não tenho nenhum nome. Só tenho no dia 27 a 23 o aniversário da Isabel Petit. Fez 8 aninhos. Isso, foi ontem, né? Antes de ontem, né? Antes de ontem. Isso. Aqui nós temos a Débora e a Juliana, da casa da Marcela. São gêmeas as duas, né? Faz aniversário. A Débora e a Ju, né? Que está com a gente lá toda quarta-feira na casa da Marcela. Quem faz dia 27 é a Flávia Costa, irmã do Rodrigo. Faz aniversário dia 27. E dia 30, quem faz aniversário é a Regina. Regina, minha esposa. Sua esposa. Ele tava, parece que ele não estava lembrando muito, não, mas agora nós estamos lembrando ele aqui. Não, é que a Regina faz dois aniversários. Ela faz dia 30 e faz em dezembro. Porque o pai dela, ela nasceu, agora, mas o pai dela só registrou em dezembro. Então, cria um problema. Legal, faz duas festas, né? Faz duas festas. Duas festas. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço, minha querida baixinha Regina. Alguém mais tem algum aniversário para falar aí? Então podemos encerrar. Vamos para a hora da dica? Vamos. Fale você. Pode abrir, tá aberto o microfone dele? Sim, tá aberto. Pode ir lá, Ari, comece. Não, pediram para vocês também mostrarem os livros que vocês fizeram a nossa aula de hoje, né? Acho melhor você falar, Antônia, porque eu trouxe um livro só e você não, trouxe então uma... Então nós trouxemos o mesmo, farrável. É bom você mostrar esse, porque esse nós dois trouxemos. É, a gente... Eu conheço esse livro, né? Não, Chico Xavier, Dom Pedro II e o Brasil... cujo autor é Walter José Faé, do Correio Fraterno, né, um livro com enfoque espírita, mas que aborda esse espírito de Skoll, que é Dom Pedro II, que ainda hoje, juntamente com outros espíritos luminares, cuidam daqui da pátria do Evangelho e coração do mundo. Inclusive, esse livro, no final... tem psicografia de Dom Pedro por outros médiuns, viu? Ele coloca a data, onde foi. Então, tem aqui, ó. É... mediunidade de Maria Cecília Paiva. Tem mediunidade de Fernando. Cadê o sobrenome do Fernando? Fernando Lacerda? Fernando Lacerda, é. Então, ele traz no final algumas mensagens também de Dom Pedro. E... alguns poemas, enfim, tá aqui. Esse é o nosso livro. Mais algum ali? Não? É, só para você, sim. Bom, Imperdível, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu até proponho um programa só desse, pode trazer o Ari, que ele sabe tudo desse livro. Certo? Para a vida do Dom Pedro, bom, quem quer conhecer a história não contada, que deveria ter sido contada, está aqui do Paulo Resutti, Dom Pedro II, a história não contada. São documentos históricos, viu? Lá, tanto da Biblioteca Nacional, quanto da Biblioteca do Palácio Imperial de Petrópolis. Aliás, tem uma... O Dom Pedro tinha uma biblioteca extremamente grande na Quinta da Boa Vista e outra em Petrópolis, e tinha um organizador dessa biblioteca. E quando ele foi exilado, esse guardador ficou, ele não acompanhou o Dom Pedro exatamente para cuidar dos registros, porque inclusive os diários de Dom Pedro estavam tudo lá, né? Tinham documentos particulares dele, além de todo o livro, todo aquele acervo. Dom Pedro tinha um acervo particular de 30 mil livros. E ele ficou para tomar conta. Bom, houve uma devassa no Brasil nas coisas da monarquia. Tiraram o brasão dos portões, acabaram com as joias que eles encontraram, aquilo que eles encontraram eles acabaram, fizeram uma devassa naquilo que eles achavam que, enfim, que podiam fazer. E quiseram entrar nessas salas do Dom Pedro, esse guardador não deixou, ele foi sofrendo uma pressão, e uma das histórias que tem aqui neste livro é que ele entregou, finalmente, o dia que deram o ultimato para ele não só abrir, mas para ele entrar e mostrar o que tinha, ele entregou uma carta dizendo, jamais vocês terão a chave, e se matou, ele se jogou no mar, no alto mar, tá? Um livro para quem quer saber sobre Dom Pedro na Terra Santa, Dom Pedro II na Terra Santa, é o diário dele de viagem comentado. Interessantíssimo, gente. A gente vê ele conversando em hebraico, grego, trocando ideia, visitando sheiks, subindo na pirâmide de Queops, visitando a Terra Santa, sabe tudo da Bíblia. Ele era um estudioso da Bíblia. O que ele não estudava, né, Antônio? Inclusive, esse daqui é do Ruven. E aqui... E esse daqui é um livro muito interessante, fácil de ler, da Sônia Salles, a Dom Pedro II e seus amigos judeus. E a gente vê que algumas coisas cabem, né? Ele era um católico que tinha, inclusive todas as cartas, todas as trocas de correspondência aqui, ele tinha muito respeito pelo judaísmo, ele entendia que de lá era nascente de todo um ensinamento, e ele foi o monarca mais republicano e o cristão mais judeu, enfim, ele era uma pessoa que absorvia tudo e sabia o que era bom. Então tá aqui, acho que são esses os livros que eu trouxe de dica para quem quer aprofundar mais, menos. Legal. E agora vamos para o sorteio. Então, no sorteio, quem ligou aqui foi a Mariângela, o Aécio, o Daniel, o Wagner Lombizani, Hortência Roim, o Silvio, o Edson Andrade e a Sheila, Paiva, minha mãe. E os sorteados, então os livros são de Adelino Silveira, Kardec Prossegue, né? E temos Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. E os sorteados foram Daniel de Mello e o Silvio. Quem vai ganhar qual? Quem vai ganhar qual? O Daniel vai ganhar o Kardec e o Silvio do Chico Xavier. Tá? Aí nós vamos deixar lá na Casa do Caminho. Na livraria Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13 às 16 horas. Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista. Isso. E aproveitando, vamos colocar aqui no fundo, foi a imagem... A imagem do dia. A imagem do dia. Então, Jesus com a pátria, né, Brasil no peito, e Dom Pedro ali no fundo. Foi gerada por inteligência artificial. Cadê Dom Pedro? Lado esquerdo, verdade. Ali, ó, Dom Pedro no fundo. Ah, legal. Isso. Uhum. Então, ali o Brasil, na época da... Ali no Nordeste, ali, tá vendo? Descoberto, e o resto tudo sem tá... Tá verde ainda, né? Tá verde ainda, só o pedaço ali. Então, ficou muito legal, gerado por... Os bandeirantes. E já tá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Interior do Brasil. Então, é isso, Jorge. Bacana. Olha só, já são 11 horas e 4 minutos. Né? Eu não vou ter mais chance nenhuma? Não, eu vou passar a palavra às suas conclusões finais. Aí, de repente, você pode... Então, a gente vai agradecendo a participação de todos. Hoje não deu para fazer todas as perguntas, vocês nos perdoem. Não deu para falar o nome de todo mundo também, porque está muito corrido aqui, né? Mas foi muito bacana, certeza, todo mundo participando. Então, aqui no dia, encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 25 de agosto diz o seguinte: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 26, Oração. Rui, quem estará conosco semana que vem? É o Fábio Dionísio, falando sobre Setembro Amarelo. Nossa, então, falar em Fábio Dionísio, nós estaremos na semana que vem, no sábado, lá em São Vicente, lá no Alvorada Nova, do nosso amigo Alexandre, né, que era da Célia Tombly, e o Edson me chamou para a gente fazer a harmonização musical lá, nós estaremos lá junto com o Fábio, então sábado, então no domingo ele estará aqui com a gente também, né? Ah, o Fábio estará aqui com a gente? Não é você que está falando? Não, sim, mas ele vem pessoalmente. Ah, não sei. É isso que eu preciso ver. Não sei, né? Uhum. Vamos então... Passando a palavra para a Cris, o Piero e para o Carlinhos, e depois para as conclusões da Antônia e do Ari. Rui? O Ari faz a prece de encerramento, por favor. Isso, tá. Então, agradecer mais uma vez, desculpa as falhas aí, pessoal. Aqui no chat, a nossa enquete, você sabia que Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, né, teve contato com a doutrina espírita? Então, 43% disseram que não, 57% disseram... Desculpa. 43% disseram que sim e 57% disseram que não. Acho até que a porcentagem do sim foi bem grande, né? E aí o Pedro vai falar um pouquinho, só queria agradecer mais uma vez o Rodrigo. Desculpa não ter falado no começo, mas antes ele nos ajudou, deu um monte de problema aqui, ele entrou comigo e nós ajeitamos tudo. Então, obrigada, Rodrigo. Boa recuperação. Semana que vem você com certeza está aqui com a gente. Gente, é isso aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho. O Rodrigo, como a Cris falou, dando todo esse suporte aí nos bastidores, via, né, remotamente, mas ajudou muita gente aqui. Semana que vem o Rodrigo está de volta, aí repaginado, tá? Versão 2025. Cabelo. Cabeludo, vai ficar chique. Vocês vão gostar. Tá bom? A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui, aos convidados, a todos os participantes, aos ouvintes que interagiram. A gente pede para continuar compartilhando essas informações aí para ajudar a divulgar a doutrina espírita em um assunto tão interessante, né? No YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, compartilhar com amigos e familiares. É isso aí, um excelente domingo a todos. Obrigado, Cris, obrigado, Sebastião Baroto, obrigado, Ari Rangel, obrigado, Antônia, por essa aula maravilhosa sobre Pedro II, mostrando realmente as pessoas que vieram para fazer a diferença nesse país abençoado, que nós temos consciência de que é o celeiro do mundo e o coração do mundo também. Obrigado, Rui, obrigado, Jorge. Obrigado, família Vivenciana, pela companhia que nos deram a oportunidade, mais uma vez, de compartilhar esse aprendizado abençoado, que possamos estar no próximo domingo reunidos aqui novamente. E desejamos a todos, em família, seu macarrão com frango, seu cardápio predileto, mas, com certeza, em nossa companhia, todos e no próximo domingo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Primeiro, agradecer muito, muito, muito. Bom, o Marcos Sugai mandou uma mensagem 6 horas da manhã falando, eu precisava citar, né, gente? Falando que hoje era o dia, né, da conversa aqui sobre Dom Pedro. Espero que a gente tenha instigado, né, a todos a estudarem, a lerem esses livros, a pensarem um pouquinho. Então, eu queria agradecer a todos que ouviram. Minhas irmãs todas estavam aí ligadas. Beijo no coração de todo mundo. Agradecer meu marido maravilhoso, que é meu companheiro de labuta, que está aí também, que trabalha nessa rádio todos os domingos. Ao Ari, que veio de longe compartilhar, né, essa conversa. Gratidão. Durante a semana eu falei para ele, eu vou te dar esse livro para você falar dele. Ele falou, não, nós vamos sentar lá para conversar. Conversamos, né, Ari? Desculpa, mas eu falo muito. Imagina. Agradecer a toda a equipe aqui da rádio, que mais uma vez me chamou, meus filhos, enfim. Gostaria de pedir, eu passei para o Rodrigo um vídeo que não deu tempo de passar, eu gostaria que colocasse no grupo, um vídeo curtinho, são quase 4 minutos, é bem curtinho, mas fala do Camilo Flammarion, fala do Dom Pedro junto, tem uma parte de um representante da agência brasileira aqui, agência espacial, então acho que é interessante. E, por fim, eu gostaria... Para encerrar minha participação aqui no dia de hoje, agradecer meus anjos, meus protetores, todos estudaram comigo, todos estavam aqui. Eu estava falando para o Ari que de vez em quando é difícil manter a boca fechada, porque, né? Mas eu trouxe para encerrar uma carta que Dom Pedro recebeu em 1874 de um artista plástico, ele era espírita. E ele sente uma necessidade muito grande de escrever para o Dom Pedro. Ele era próximo do Dom Pedro, não precisava escrever uma carta, era bom falar, mas ele sente uma necessidade muito grande de escrever e passa para ele uma carta depois da terminada a Guerra do Paraguai, depois da matança de tantas crianças que aconteceram no, na Guerra do Paraguai, que foi o grande escorregão histórico de Dom Pedro, né? Não porque ele quis, sim, mas levado também pelo grupo de... Enfim, que queria mais terra. Sabe essa coisa que eu quero mais, que eu quero mais, que eu posso invadir, que eu posso fazer, enfim. E eu queria dividir com vocês essa carta, pedindo a todos que, conforme eu for fazendo a leitura, que imaginem que essa carta é escrita para cada um de nós brasileiros de hoje, tá? Senhor, moço como sois, podeis abarcar esse império de um extremo ao outro e levantá-lo ao nível das nações mais nobres. As minhas apreensões são grandes, maiores são minhas esperanças, porque confio em Deus. Nada será, Senhor, se Vossa Majestade Imperial começar já o remonte de sua grande missão, o que o colocará no céu ao lado de Deus e na terra a par dos maiores homens da humanidade. Os soberanos de sua natureza são mandados. A Vossa Majestade Imperial tem de ser o apóstolo da verdadeira liberdade e da regeneração do Brasil e o imortal criador da segunda via do Império Americano, sem a qual ele deixará de existir. Há princípios nos quais está Deus e os homens. O primeiro vive eternamente e os segundos morrem como coisas transitórias. A medicina social é mais difícil do que a corporal, porque deve curar e impedir moléstias. Prevenir as coisas a tempo e impedir desastres é sabedoria. Vossa Majestade Imperial, além de outros pactos, já teve dons bem extraordinários, que bel lhe mostram que é protegido por Deus e de que este o guarda para cumprir uma santa e grande missão na terra. Acabai com a escravidão, Senhor, porque Deus assim determina e porque vos falo em seu nome. Aos pés da estátua de Vossa Majestade se colocarão emblemas marciais, troféus de vitória, as recordações e todos os florões do mais belo simbolismo. Mas nenhuma dessas coisas falará tanto ao coração humano como as imagens desses escravos livres sorrindo em grata adoração por seu imortal Redentor. Com certeza, Dom Pedro, à época, recebeu essa carta e não deu muita importância a ela, ou se deu também não falou, né? Mas a autora, a Mary Del Priore, que é autora desse compêndio aqui sobre a vida de Dom Pedro, ela diz acreditar que quando ele foi exilado ele deve ter lembrado bastante dessa carta. E que nós também lembremos que se estamos nesta pátria, coração do mundo, né, a pátria do Evangelho, este Brasil, que a gente também tem participação nessa tarefa, que a gente acorde para essas questões que foram apontadas aqui em 1874 e que ainda não estão resolvidas. A escravidão existe, ela ainda está aqui, não a racial, mas existem outras tantas formas de escravidão, né? Algumas ocultas, algumas, enfim, que a gente consegue ser verdadeiramente uma nação fraterna e que a gente possa dar exemplo lá fora, como naquela época o Brasil dava em vários assuntos, em várias questões, né? E, para finalizar, Dom Pedro teve um neto que ia ser seu sucessor, que assim ele declarou. Depois, Princesa Isabel também teve um filho, e aí esse neto perderia, logicamente, o posto. Mas esse neto, ele apresentava epilepsia séria, transtornos mentais, e Dom Pedro, amigo de Freud que era, também aconselhou-se com Freud. Dom Pedro chegou a escrever por Kardec, a gente tem aqui indicativos que essa correspondência existiu, buscando o tratamento do neto. Esse neto apavorou-se quando a família foi colocada no exílio, ele tentou inclusive se matar, se jogar do navio, teve crises absurdas na Europa, foi tratado por Dom Pedro. Dom Pedro o criou, porque ele era filho da princesa Leopoldina, que morreu com 23 anos de idade, a mãe dele, e aliás, fisicamente ele era muito parecido com o avô. E ele, Dom Pedro cuida dele até que os tratamentos mais na Europa, sob os cuidados de Freud e nas diretrizes da doutrina, não abarcaram e ele foi internado até morrer num manicômio na Áustria. E está aí, que a gente possa ter outras histórias bonitas para contar e que a gente possa se inspirar no que a gente falou aqui hoje para construir um caminho daqui para frente melhor. Bom, eu quero agradecer uma vez mais o convite generoso dos amigos aqui do Vivência Espírita. Que quando vocês convidam a gente, para mim é como se fosse um pedido, assim, uma ordem mesmo a ser cumprida. Então, eu agradeço demais a generosidade de vocês, agradeço aos nossos ouvintes, às pessoas que assistiram ao programa, agradeço à professora Antônia, que didaticamente, né, trouxe a história desse espírito ímpar da nossa história, que ainda hoje continua, né, intuindo os nossos governantes de alguma forma, com certeza, exemplo a ser seguido, né, todos aqueles que, cidadãos que queiram ingressar nas veredas da polis, da política, exemplo como este, eu acho que está muito claro, né? Então eu quero agradecer a Antônia também pela aula que ela nos deu aqui, nos brindou. E seguimos adiante. Esse país é maravilhoso, o brasileiro é um povo maravilhoso, nossa riqueza está justamente na nossa diversidade cultural. E se a gente aprender a estudar e vivenciar o Evangelho, né, nós seremos pessoas melhoradas e esse país vai melhorar de dentro das pessoas para fora, com certeza. Muito obrigado. Vamos então agora, nesse instante, agradecer a oportunidade que a bondade divina nos concedeu de estarmos aqui neste templo falando das coisas de mais alto. Senhor, permitiste-nos que aqui reencarnássemos na pátria do Evangelho, sobretudo para conhecer as lentes do Espiritismo que nos chamam a atenção para um despertar maior. Entre tantas as nações, ele aqui, e eis-nos nós nela, presentemente reencarnados para aprendermos. Abençoa, Senhor, abençoa o nosso querido Brasil, abençoa os brasileiros, abençoa aqueles que nos governam, que o espírito de revolta não seja maior em nossos corações, mas de concórdia e de responsabilidade. Que nós, irmãos, irmanados na mais perfeita fraternidade, nos sintamos verdadeiramente acolhidos neste celeiro de bênçãos, para que sigamos a nossa jornada evolutiva, porque não sabemos, Senhor, se amanhã, numa nova roupagem, estaremos aqui. Já viemos, já estagiamos por outras nações, mas certamente é aqui, onde floresce a árvore do teu Evangelho, que certamente levaremos conosco as luzes insofismáveis da doutrina espírita. Por isso, Senhor, te agradecemos, dizendo em alto e bom tom, de corações agradecidos, louvado sejas hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus e que assim seja.